Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso. Menina, 18 é o número mágico. Au, au. Tá muito barulho. Cadê o retorno? Vamos cantar. Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo, vou ficar. Corinthians, aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato. Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. A partir de agora, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, em nome de Extra também. Você merece torcida reunida. Brahma, Budweiser gelada e muita economia, né? Você merece Extra Gol, beba com moderação e McDonald's. Todo dia um clássico por R$8. Tá no ar o estádio. Boa tarde, senhores. Olá. E aí, Dodô? Oi, bebê. Opa. Boa tarde. Tudo certo aí? Bebê? Boa tarde. Olha, mano. Oi, mozão. Aí, Dodô, tô falando com você. Não, é comigo não. Ele fitou aí, o Bota. Não vai fazer xixi não, cruzado com ele hoje, rapaz. Nossa, de xixi cruzado, não é comigo cruzadinha. Não, só pra explicar, pra quem não sabe, o Ale Oliveira, ele gosta de fazer um xixi cruzado com os amigos. Já começou aí o programa. Ah, não, estamos falando a verdade no ar. Pô, você nunca vem, quando vem ainda quer tumultuar. Eu estou na Câmara dos Deputados, e hoje eu pude vir. E não quero deixar que as pessoas esqueçam, o Ale Oliveira gosta de manjar. Não, não é nada disso. Ô, Dodô, só pra explicar. Pô, ouvinte do estádio, tudo bem, mano? Não adianta, velho. Ó, pra pegar as coisas que eu já peguei, eu tenho que gostar muito de mulher. E certo. É o que acontece com a minha vida. Sim, sim. Muitas vezes, eu, inclusive, eu falei, me chama de burrinho do xereque, porque hoje eu vou engravidar um dragão. Então, certo. Isso é um amor incondicional pelas damas. Hoje, em dia, só por uma, né, a dona encrenca, no caso. Sim. Mas não fazer o xixi cruzado realmente é uma prática tradicional. De bares e afins. Na Frecaneca, todo não. Bar eles não fazem isso. Não começa, não, Ale. Não começa que essa coisa não ficou bacana. A minha total bem. Segurança com relação à minha opção sexual. Mas vamos lá, calma. Ô, seu Bento, pera só, ô, seu Bento. Você que é um cara lá do interior, né? Só que vem da prazível cidade de Mococa. Quero ver, seu Bento. Quero ver personalidade cima, agora. Ô, seu Bento, conta, você que bebe muito, né? Com seus amigos lá na sua cidadezinha, lá do interior, nos botecos. Eu não sou bebe, né, meu? E aí, tem esse negócio aí de xixi cruzado aí lá, ó? Estão cometendo uma injustiça. Injustiça? Puxou o saco. Justiça, não tô puxando o saco, também, não. Você também quando faz era xixi moleque, cruzado? Eu já fiz. Xixi cruzado? Que isso, seu Bento? Animal. Que quando isso, moleque? Meu? Xixi cruzado? Que papo, xixi que papo cruzado, esse? É. Moleque que? Tipo, que é moleque? É tipo... Ah, que papo é esse aí? O sábio lá do... Como é? Sábio! Ai, luta de espadinha! Toma vergonha dessa cara, seu Bento. Você sabe muito bem, ô. Aquele Dodô. Filme lá, aquele filme que é lixo lá. É, isso aí. Black Monster, né? O Bento, ele curtiu um sabre luminoso. Uma vez ele enfiou o sabre dentro dele e ficou parecendo uma abóbora de Halloween, velho. Ele virou um vagalume, né, mano? Ó, Bento, essa hora, né? Deixa eu te explicar. Vocês têm que vocês ficam deturpando as coisas aqui. Olha, o seu Bento defendendo arduamente o xixi cruzado, hein? Quando rola o lanche do xixi cruzado, é ali que determina... O quê? Quem é você, o que dá e o que... Não. Tá não. Eu não tô te entendendo, hein, Dodô? Não. É que ele tá falando e eu quero ajudar. Vou chamar o Aguinaldinho, hein? Quero ajudar. Mas isso você vai ajudar. Não tem Aguinaldo nenhum, não, rapaz. Você se entregou no ar aqui. Não tem, não. Faz que ele faz, não vai zoar o Alê, não. Vai zoar o Alê, não. Eu vou falar uma coisa. Tem gente que não pode realmente fazer o xixi cruzado aqui, porque senão se entrega. Eu tenho personalidade, querido. Fala bem. Ele pega uma juba porque ele não se entrega, né? Cheguei à conclusão seguinte: você gosta de novinho, safada. Atenção, produção. Eu vou agredir o Mota. Atenção, produção. Estão aí os dois elementos para promoverem aí o xixi cruzado, velho. Além do seu Bento. Você gosta de novinha, safada. Muita gente. Vou dar na cara e não é beijo, não. Muita gente ligou o rádio agora e não sabe do que está acontecendo, porque ontem aqui no programa. Não vamos esquecer. Ontem no programa, o senhor Alê falou aí que, né, tem essa prática de fazer o xixi cruzado e lá no evento. Graças ao Mano, o Mano é que falou. Você também é mó dona Fifi, hein, ô Leão Lobo? Fifi nada, mano. O Mano falou que o Rudy veio com o olho arregalado. O cara queria fazer xixi cruzado. Porque depois do evento, eu tava aguardando ali no meu carro, porque eu dei carona pro Alê na ida. Certo. Aí ele tinha deixado a mala lá no meu carro. É o Nelson Rubens da Fiel. Aí, velho, eis que a gente tava lá na inauguração da nova eliminação lá do jogo lá do Santo André com o então, aí na hora de ir embora no estacionamento ali, pá, o Rudy falava no banheiro, ali falou, também vou, beleza, eu tô aguardando os dois, aí daqui a pouco volta o Rudy meio correndo assim, já arrumando a calça. Falei, mano, comeu ali. Aí eu falei, mano, que fita que foi essa aí, mano? Aí ele, branco assim, ele falou, porra, cara, você não sabe, velho. Eu falei, é nada, o que aconteceu? Falar, o Ale acho que queima, cara, de verdade. Queima. Bastidores do Estádio 97, né, Domênico? O público, ele tem essa curiosidade. Aí você contou só o aí que eu falei, o povo tem curiosidade. Eu falei, velho, mas o que aconteceu, Rudy? Eu vi que ele tava precisando desabafar. Ele falou, mano, eu tava ali mijando. Falou, porra, aí o Ale falou, Rudy, vai um pouco mais pra lá. Ele falou, por que, Ale? Falou, não, vamos cruzar o xixi, vamos fazer aquele mijo cruzado. Tipo como se fosse espadinha de mijo. Aí o Rudy falou, cortei no meio, e saí do banheiro, falou, porque o Alê tava indo pra uma situação. Então isso foi dito ontem, por isso que nós estamos começando. Agora, seu Bento, quero falar uma coisa, já que o senhor também é adepto a esse negócio. É, adepto do O senhor falou que fazia quando era criança, né? Agora, como adulto... Eu fiz algumas vezes. O senhor já viu algum... Não, então, mas aí, agora vamos lá. O Alê não é nem uma criança, nem um menino. E aí, o que você acha disso aqui? Adulto aí é meio complicado, eu não sabia disso. Tá, mas adulto, não, agora, não é, não é que ele fez quando era moleque. Ele fez agora. Foi no evento. Foi agora. É tia velha. Foi sábado. É tia velha. Sexta. Assediando novinho. Ô, Dodô. É que eu preciso explicar pro ouvinte. Ô, Dodô, você tá botando uma pilha que o Rafael Ilha. Defendendo, né, Dodô? Como é que ele fala? Tô do seu lado. E ele, mas eu tô querendo tentar te ajudar, peraí. Ele falou que tem necessidade de falar, ah, não é que eu quero, eu preciso fazer assim. Eu falei, rapaz, dá licença, né? E aí, seu Bento? Eu vou dar um tiro na sua boca. Não, aí, mudou a sua? Não mudei nada. Vai pra cima. Testa no azulejo, por mim abraçado no... Como? Testa no azulejo. Testa no azulejo. Uma testa no azulejo até passa, vai. Por mim abraçado com a privada. E xixi cruzado, são tradições, cruzado, sim. Não, essa porra de tradições é todo cruzado, olha. Você tá louco. Eu vou perguntar, olha, Mota, você que é o cara que entende aí desse negócio aí, né? Que negócio? Não, esse traçado ele quer Bambi, né, pra falar. Não, Mota quer Bambi. Tem nada a ver com você. Você tava em casa ontem, você não ouviu, né, ô Motinha, mas o que você acha quando o cara faz esse tipo de coisa? O que que acontece? Ah, confirmou, né, velho? É? Isso aí aquece cenoura, né? O Alê não, mas o Alê tem que é casado. Não tem... Ele choca cenoura. Mas o Alê é bem casado. Mas sabe que é o problema desse negócio? Não quer dizer nada, velho. Ó, cruzadinha de xixi. Ó, casado, não quer dizer nada. Sabe que é a treta desse bagulho aí? É? Sabe por quê? O Gugu é pai, velho. Olha o perigo, olha o perigo disso daí. Porque o cara que gosta, mano, às vezes o cara tá com a bexiga vazia, Domênico, e fala, não, vamos fazer lá aquele cruzamento de xixi. Aí o cara não tem pra cruzar e fica manjando dos outros, dos coleguinhas. Alê, é isso que eu falo. Partir pra luta de espadinha, eu calculo. É rapidinho. A regra você é clara. Xixi, você tem que olhar lá pro manjar o do outro lá, não é isso? Não, aí não depois vem a segunda parte da conversa. Não, vamos ver qual é o maior. É que você que é um cara bem vivido, assim, né? O cara que já passou por momentos incríveis na sua vida. Já teve sua infância, tem essa coisa, hein, Alê? Tô te ajudando, hein, Alê? Tô tentando ver, olha, eu tô pedindo a opinião de todos. Domênico, você tá bem traída, viu, Domênico? Não. É necessário entender a evolução do homem. Tem homens que evoluem pra esse lado. E você tem que entender e respeitar, entendeu? Tudo bem, então? Pra ele, tudo bem, né? Não tô te entendendo, é. Sinceramente. O pessoal tá te ajudando. Olha aqui, eu quero saber se lá no resort, no Bourbon, que vai ser dia 9, 10 e 11 de junho, se na resenha, por exemplo, pode acontecer um fato desse. Você tá louco, imagina. Mas sabe por que é mais difícil? Não pode acontecer. Não. Porque lá também tem muitos hóspedes. Não, mas vocês vão lá no matinho lá atrás, sei lá, em algum lugar. É vocês quem? Não sei, quem tiver na resenha. Tem muito banheiro lá, isso é um fenômeno. Tem banheiro. Isso é um fenômeno que acontece quando a pessoa, a dupla, no caso, né? A dupla? É, tá um pouco apertada. Uma dupla de dois, ah. E só tem uma opção, só tem um local pra você se aliviar. Ah. Aí, na camaradagem, você cruza o xixi. Quanto mais você vai falando, pior vai ficar. Mas, seu Bento, vamos lá, vai. Vamos dar sequência aqui. Fecha, ele faz esgrima gay aí com os amigos. Eu sou um cara que eu ouvi a todos, você viu? Só ouvi todos. Eu vi que você tava querendo defender o Alê, não, não é defesa. Aqui não, você tava querendo ajudar o Alê. Eu acho que não existe uma defesa. Acho que não tem que defender o... Você tá apagando fogo com querosene, ô Dudu. Você vai defender quando tem alguma coisa em jogo. Aqui não tem nada em jogo. Melhor parar de ficar complicando. Não tem nada em jogo. Tá complicando o rapaz, é melhor parar. Bom, ô... Ô, seu Bento, vamos lá. Vamos ao Santos aí. Vamos lá. Agora quem dá bola é o Santos. Aí, RG. Olha o beijinho aí. Antes de seguir aqui. Nosso convidado, Benjinha, chegando, senhoras e senhores. Que idiota, meu. Hoje é o estranho no ninho, seu Benjamin Bar. Esse Dudu é um Não, arregou de mim, viu? Eu falo pra Rê, doutor, peraí, Dudu. Arregou de mim. Eu falo pra Rê, meu. O Domênico é um vendidinho. Você vendidinho? Fala não. Benjamin, vem aqui no meu microfone. Benjamin, a Rê não gosta de mim? Ela gosta de mim. Não, antes de qualquer coisa. Ela gosta de mim. O Alê assumiu aqui no ar que gosta... Ah, de novo essa história. De fazer é verdade. Não, xixi porque... cruzado com os amigos. Xixi cruzado. Ele gosta de ficar ele um amigo. Gente, tá na... Você ouviu isso ou não? O Mota uma vez falou, o mundo é gay. O Alê acreditou. Tem nada a ver. E ele só gosta de xixi cruzado, é o quê? Alguma vez na sua infância... É uma tradição. É o quê? É, ó, Benjamin. Benjamin, alguma vez na sua infância... Tradição hétero, ele falou. Vai lá no microfone. Alguma vez na sua infância... Onde que eu sinto que eu nem lembro, amigo? Agora, quando adulto, quando você tá com os seus amigos, aquela coisa, vocês beberam, aquela coisa... Tem esse negócio de xixi cruzado? Negativo. Hã? Negativo. Tem coisas que... Vou te falar. Olha, o mundo evolui, é internet sem fio, é um tera. Mas tem coisas que ainda... Sabe, as coisas continuam igual como era antes. Porque você vai falar, não, aí os caras vêm com aquele papinho, não, gente, o mundo evoluiu. Não, isso não é evolução. É uma personalidade. Não, isso aí é agora, assumir. O senhor. Você tá querendo... É uma segurança. O Bota tem personalidade também, né, Bota? Você tem que fazer o seguinte, Alê, você tem que levar isso lá na ESPN, lá, e conversar com as pessoas se eles também fizeram isso, pra ver se lá... Você tem coragem de abrir o jogo lá, não? Deixar não. Esse assunto por aqui, eu acho. Deixa eu morrer, né? Que já tá um pouquinho... Vai morrer, né? Então tá bom. Esse assunto vai chegar lá, viu? Quase ninguém tá ouvindo, imagina. Esse assunto vai chegar lá. Mas enquanto não chega lá, que também não é nossa. Nós não vamos fazer questão. Gente, também o negócio é o seguinte... Ah. Se o Alê quer ser feliz... Deixa o Alê ser feliz. Ah, não tô te entendendo, bem. Mas ela é safada. Mas é safada, só gosta de novinho, quer pegar o Rude. Safada, eu vou te falar quem é. Olha o respeito. Mas também é o direito dele. Olha o respeito. Tia véia. Respeito. Tia véia, safada. Eu não sou tão moleque, não, Alê. Eu já sou mais velho, mano. Tia safada, só quer pegar as novinhas. Seu Beto, já tá rodando o hino do Santos. Eu sou o Alê. Faz xixi cruzado. Faz xixi cruzado. Eu acho que tá. Viu? Aí eu levantei a história pra falar que ele mandaram ele embora de braco com aquele negócio da reza, né? Só queria cruzar o xixi lá. Com os caras do jogo. É, aqui não, Gilberto. Cruzar com o circuncisado lá. Aqui não. É uma parada. Mas, ó, acho que tá acabando, tá no fim já, um atropelo do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid. Três do Cristiano Ronaldo. Três de novo? Fala do Santos, que é melhor que o Messi, não dá pra misturar os times? É, melhor. Não dá. Quando eu falo que Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, tá aí, ó. Hoje não há o que negar. Ainda bem que o time do Simeone está fora. Calma aí, vai. Tem outro jogo. Tem o jogo da bola. O jogo é jogado. E para o bem do futebol, a Juve tem que chegar na final. Não, mas se fosse Juve e Atlético de Madrid, podia tirar a bola que ninguém ia reclamar. Ninguém ia perceber. Ainda bem que tá o Real. É. Então, é isso aí, Domé. 3-0, acho que deve estar no finalzinho aí. Né? Fala do Santos aí. Fala o que eu quero. Olha, seu respeito, seu Bento aqui, hein? Ô, mas tá o hino do Santos, não foi importa, do Real Madrid, não. Não importa, eu ponho o hino que eu quiser. Agora eu vou falar assim. Você não vai ficar pautando o programa aqui, Gê, não. Tá? Deixou ontem nossas condolências ao Rafael Longini. Sim. Certo, então. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Explicando aí, né? Isso, os pais deles faleceu, né? E a tia teve um acidente de trânsito no Alto Paraná, na BR-376 lá. Um caminhão saiu da pista, pegou o carro dos pais dele no sentido contrário e, infelizmente, teve aí essa nota triste, o falecimento dos pais dele. Beleza, força aí, o Longini. E olha só, RG, falando de futebol agora, próximo encontro do Peixe, quinta-feira, né, 21h45, recebe o Santa Fé, jogo da volta do turno aí, na Vila Belmiro. E depois, no final de semana, no outro, tem estreia do brasileiro. Vai pegar uma maratoninha aí, o Pacaembu, peixe. Pacaembu esse jogo, eu sabia. Oh, desculpa. Pacaembu, exatamente. Se informar direito, não, né? Tá escrito aqui, eu li Vila Belmiro, hein? Foi um ato abalado. Um ato foi abalado. Então é Pacaembu e o time 45 contra o Santa Fé, certo? É isso aí. Um time que, segundo aí os especialistas em futebol e Libertadores, dizem que é um time que bate bem, viu, Dudu? Bate muito. Os caras são bons de butinada. Não foi o Mina, não veio desse time? Veio. Esses caras, qual time é? Do Santa Fé. Santa Fé. Mas acho que o Mina era exceção, né? Mina não bate. Mina vai na bola. Não, mas só pra lembrar. Mas o Mina devia ser exceção. Porque dizem que é um ou time... talvez nesse time ele batia, né? Pode ser também. E é isso aí. Concentração total, foco total nesse jogo. E se preparar aí, porque em maio tem uma sequência boa de jogos pro Santos. Mas não pode reclamar, porque já descansou o suficiente. É, já tá bom, né? Então, chega de descansar. Pouca conversa e... E vamos que muito, vamos. E muito futebol. Então tá certo. Senhor Bento. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olhei pro Mota. Vamos ao tricolor. Vamos, São Paulo, ser campeão. Não joga, né, Mota? São Paulo tá de greve. Tá de greve. Sou fã, né, e pra completar, ainda Thiago Mendes. Hoje deu a entender que tá meio com dificuldades de entender. Mas contra o Bausa, quando era o Bausa também, ele falou alguma coisa. Ele falou, então. Ah, acho que ele tem uma dificuldade maior. Ele falou, entender. Né? Acho que dá trabalho. O jogador não quer. Que ele está tentando implantar. Ainda falta um pouco pra gente entender o que ele realmente quer. Mas estamos também para ficar prontos para o mais rápido possível. Aquela história, também não prepara o cara para entrevista, né? Ô Mota, eu concordo com você. A dificuldade, eu acho que ele não quis passar no sentido de que o Rogério Ceni tá falando inglês, né? Apesar que tem dois trabalhando. Mas não foi isso. E outra coisa, aí já é responsabilidade, sim, lá da diretoria de futebol, gerente de futebol, do técnico, de quem vai mandar para uma coletiva. Vai colocar um cara que não consegue... Pega lá o cara mais... Articulado. E bota lá, cara. Os caras vão levantar a bola e Neguinho vai cortar 3x2. Tá querendo assunto, né? Não tem quase assunto do São Paulo. Tá querendo assunto. Vai colocar o cara aqui. Ah, eu não sei o que ele tá falando e tal. Ele já falava isso quando era o... Soletre, a palavra é curandro. Quando era o Balsa. Ele falava a mesma coisa que ele não entendia que o Balsa falava. Mas, era o Ricardo Gomes, falou que não entendia a proposta do Ricardo Gomes. E agora... Quando é o Ceni, ele tá falando que não tá entendendo. O R, só para entender. Por isso que ele tá perdendo espaço. Fala aí. O que acontece é o seguinte: o Mota fica com o microfone todos os dias e se enrola todo. Você imagina o coitado do Thiago Mendes? Também tem isso, né? E eu tô aqui há 14 anos, hein? Olha só. Eu tô há 18. 18, ainda tá 18. O São Paulo aí que. Diz... O São Paulo realmente estaria atrás de um... Belo ritmo, hein, jornalista? Calma, ô tonto. Tô pensando se eu ia falar o nome do cara ou não. Dá pra mas tocar baixa fúria. Atrás de um zagueiro aí. Zagueiro? E de mais um volante. São Paulo tá preocupado. Mas tem que ser top, como diz o Rogério Ceni, né? Certo. Agora... Rodrigo Caio vai sair no meio do ano, mano. Ah, meu, tá na cara, de novo. Principalmente depois dessa história toda aí. Do fair play... Né, essa história do o Lugano ficou mal, até o final do ano. Ficou até mal. O final do ano o Lugano fica. Né? E eu acho que ele aposenta, né? Aposenta no São Paulo e talvez vai até trabalhar no São Paulo. Na verdade, ele já aposentou e o São Paulo não percebeu. Só esqueceu de falar você pra fala ele. Tanto. O cara não vai fazer uma zaia pra mais, você, mano. Mais um que você tá aí perseguindo, né? Depois do Romero. Ele realmente tá fazendo uma grande temporada. Mas ele jogou melhor que muito zagueiro. Ah, sim, melhor. Nos quatro jogos que ele fez, ele foi muito bem, o Lugano. Não foi mal, não. Foi ótimo. Eu acho. Já falou, ele é titular. Minha opinião. O Bambi já falou de barba. Cala a boca, Traquinas, fica na sua aí. O Marcelinho, o Traquinas, fica na sua. Um abraço aí pro Marcelinho. Já começaram a ser vendidos aí os ingressos para o jogo do dia 17. Contra o... 17? Não, dia 11 ou dia 11? Agora confundiu. Não, 11 ou dia 11? Brasileiro? Brasileiro é 14. O Mota tá enforcando o jornalismo. É dia 11, então. É dia 11. É dia 11. O Mota tá enforcando o jornalismo, né? Ah, falou você, ô. Vamos se informar. Vocês vão jogar aqui na quinta-feira? É. É dia 11. O Mota, olha aqui, ó. Defensa e Justiça. Você tá muito torto. Boa noite a todos, Ale. Dá pra saber que ele esse aí faz xixi torto, velho. É, boa noite a todos, né? Quem tá acompanhando aqui na web, né? Meu Deus. Então aqui, né? Bom, não tô aí, aí, tá te pegando. Fica aí, fica aí. Aí tá legal, é, tá legal. Boa. Qual é a última aí? Mostra, dá uma notícia boa. Dá um close aí aqui no empréstimo. Do letro empréstimo. Empréstimo? Não é? É não, empréstimo, mas... né? Mas não tem problema. É, é por aí. Você vai apanhar, velho. Não tem que te encontrar. Chega um prazer enorme aparecer aqui na internet também, né? Tá bem. E o curso? Ah, e o curso? Tá, tá dando curso? Quando eu era pequeno, a minha mãe achava que eu tava com fome toda hora, cara. Tá parecendo aquele cara do Eu Quero Melão. Eu Quero Melão. É, o Lima Duarte, né, fazia o melão. Tá parecendo esse cara. Eu quero melão. Vai, seu Bento, depois vai. O cara vem aqui e te bate, eu não vou te defender, exatamente. Não. Ninguém... Bom, um dia você vai apanhar. Aí, bem falado aí, mano. Chega. Lembrado, tá bom, seu Bento, olha só. Deixa eu dar um recado importante. Você tá ouvindo aí, né? Você sabe, né? Tá acontecendo aí os jogos da... Inclusive tá rolando aí, né? Já acabou o jogo ou não acabou, hein, mano? Acabou ou não? Não acabou. Acabou? 3-0, é isso? Gols do Cristiano Ronaldo. Pois é, rapaz. E o Ale queria fazer xixi cruzado com ele. Verdade. Pensar que olha, eu queria só mesmo isso. Rolando os jogos da Champions League. Isso mesmo, Real Madrid atropelou aí, né? O Cristiano Ronaldo atropelou o Atlético de Madrid do Griezmann. É, eles estão se enfrentando aí, se enfrentaram já no primeiro jogo, foi 3-0 nas semifinais, e semana que vem tem o jogo da volta. E olha, só tem um lugar para você assistir esse jogaço, no canal Eimax do Esporte Interativo. O que que é? Você ainda não tem os canais Eimax? Então não fica aí marcando não, hein? Ligue já no 4004-1111. 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo ou você vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. Seu estádio 97 na Energia 97. E agora tem um recado aqui. Vamos lá, mano. Vamos falar de Bozano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? E aí você numa dessa vai fazer aquele xixi cruzado? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza, mas certeza absoluta que Bozana Extreme 72 horas te dará muito, muito, muito mais proteção. Cara, você vai levantar o braço, agora não vai estar aquela pizza enorme ligando teu cotovelo até teu umbigo. Você não vai estar com aquela camisa úmida, velho, sabe? Você não vai estar assim fedendo. Que a galera que tá embaixo, assim, olhando assim, fala, nossa, vai cair uma gota daquele sovaco. Meu Deus do céu, cara. Tenho certeza que você será a sensação de onde você estiver, tá bom? Ó, e nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Mas tem que falar a frase. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estágio 97. É isso aí, seu Bento, e agora? Ah, deixa eu ver, vamos ao Parmeira. Palmeiras, minha vida é você. Ah, fala tá de aí. Nós, seu Bento. Tá, é, vamos que falar lindo. Do Parmeira. O Parmeira já lindo. Tá em Cochabamba. Cochabamba. Tá em Cochabamba. Certo. Está na quarta-feira, né, 21h45, Jorge Wilstermann. Certo. E depende do que acontecer hoje, né, Domênico, no jogo entre Peñarol e Tucumã. Palmeiras pode se classificar hoje sem jogar. Exatamente. Como seu Bento? Qual as possibilidades? Ganhar, só se o Peñarol vencer ou empatar o jogo. É. Se o, Ele não vence, se o Tucumã vencer, o Palmeiras não classifica. O Peñarol não vence, viu? Aí o Palmeiras, se o Tucumã vencer, o Palmeiras vai precisar de um ponto para classificação. O Peñarol ainda tem chance? Tem. O Peñarol tem 3 pontos e o Jorge Wilson, que é o segundo, tem 6. E o Tucumã tem 4. Tem alguma coisa? Não, é só mais um jogo? Eu acho 2. Que... Dá para classificar ainda. Eles precisam ganhar os 2 jogos. O Peñarol precisa ganhar. olha o que o Peola precisa fazer. O Peola precisa ganhar o jogo dele, do Tucano, torcer pro Palmeiras. Ganhar os dois. Ganhar do Jorge Wilson pra eles poder ficar com seis e depender do último jogo. O Jorge contra Wilson. O Jorge Wilson. Aí é um pega dos dois lá. Aí ferrou. O seu bem. E sobre o time, vó. Vamos lá. Completar aqui. Vai, amor. Dá a impressão de que o Borja amanhã ficar no banco. Eu avisei. Essa é a impressão que o senhor tem, é? Eu acho que o ataque amanhã deve ser o Dudu, o William e o Guedes. Dudu que ele declarou que quer aposentar no Palmeiras, você viu isso? Não, não foi o problema do nosso amigo ali que ele falou? Foi no final do beijo, né, Beijinho? Meu! Não falou lá o Dudu que quer se aposentar no Palmeiras? Foi no teu programa, foi? Foi no meu, foi legal aí, Dudu. Foi legal, Beijinho. Deu uma entrevista bacana demais. Belo programa. Aliás, teu programa tá bom mesmo lá, viu? Parabéns, viu? Muito obrigado. E o Dudu falou, porque eu falei pra ele, olha, o Dudu Edmundo uma vez falou que o grande arrependimento dele foi não ter... Era ter saído daquela época do Palmeiras. Ele falou, é a única coisa que ele se arrepende na carreira, era isso. E eu falei pro Dudu, falei, Dudu, você tem a proposta do Beşiktaş? Ele falou, olha, eu não saio do Palmeiras agora. Agora, ele falou, eu tenho, por mim, encerraria a carreira aqui, eu tô super feliz aqui. Foi o que ele falou. Não acredito que isso vá acontecer. Lógico, ser vendido. Dudu é novo, agora, né? Quantos anos tem o Dudu? 25. 25? Agora, é um cara que, rapaz, ele é idolatrado aí pelo torcedor do Palmeiras, né? Até porque ele já saiu e voltou, né, Beijão? Ele nunca foi pra Europa, já foi? Já, ele tava no CSKA, né? É, uns times desses. O Dudu joga muito, cara. Muito. E depois que o Cuca deu a tarde de capitão pra ele, meu... Ele ainda dá, né? Que nem eu falei pra ele... Que ele não é um Romero, mas quebra o galho. Eita! Ô, Dudu, quando eu perguntei pra ele, eu falei, pô, Dudu, que xilique é aquele lá contra a ponte? Aí ele começou a rir, falou, tropecei. Eu falei, aonde? Aí ele falou, os caras te zoaram muito aqui no Palmeiras? Ele falou, pô, você tá louco, meu. Nós temos um grupo de WhatsApp dos jogadores. Tô até agora galera. Ouvindo eles tirar sal de mim. Ficando sozinho. Mas é bom. Bom jogador. Bom. Bom jogador. E o... Maravilhoso. Jogador. Bom, o Edu Dracena tá se recuperando também de uma pancada no joelho, né? Sim. E o Zé Roberto também tá com tendinite. Pelo amor de Deus! Amanhã não se surpreenda. Nem viajou. Eu tô com osteoporose. Tá com os ossos tudo doendo. Toma leite. Amanhã não se surpreenda se talvez o Michel Bastos aparecer na ala. E o Vitor Hugo. Cadê o Sombra na pra zaga, cornetar o Michel? Ele não gosta. Ele tá cornetando, olha. O Sombra, os ouvintes. Ele falou, tem que pôr. Os ouvintes contra a vó e fala, o Sombra é o mais coerente, né? Agora, isso do Michel Basso, aí ele se Bastos, perde. Vó. Bastos. Bastos, vó. É. Ele não, se perde. Mas vó, no São Paulo ele começou igualzinho, indo bem, fazendo mas jogos. Mas o Sombra ótimo. É o Tembira, você sabe que tem. Eu sei. Mas então, vamos ver daqui pra aí, frente, né? E o Alexandre foi embora. Ah, Robertinho. Não, o Alexandre, ele vai amanhã. Ele vai pra Bahia mesmo ou não? Não, ele vai amanhã pra Cochabamba. Cochabamba. Não, Alexandro. Então é dele que eu estou falando, meu Deus. Ah. Ele vai, ele foi relacionado, ele vai. Hein? É, ele vai. Vou tomar mal, hein? Só um pitaquinho. Pitaquinho? Não sei. Não é uma pitadinha, é um pitaquinho. Viu, seu bem? Tem o Twitter lá, Palmeiras Mil Grau, né? Mil Grau. Um monte de vídeo. O menino fez o vídeo, desde o momento que chegou em Montevideo, até a hora do jogo, hein? É um vídeo bom até, é como se fosse um documentário do jogo. Olha, que coisa triste que é o torcedor uruguaio, hein? Desde antes de entrar no estádio, jogaram bomba na torcida do Palmeiras. Aí, antes de começar o jogo, mais bomba. Tem mais bomba que na Síria. É. Quer dizer, pelo amor de Deus. Mas tem mais bomba que no Mano? Não, aí não dá. Né? Aí não. Aí você vai ter explodido já o Uruguai. Agora, Domênico, depois de tudo, pega o vídeo, devia ser, o Palmeiras devia usar esse vídeo e mostrar, olha aqui, como é que tratam a gente. Não deixou o menino sair, ele com a namorada. É brincadeira, né? E depois o porra do Palmeiras que vai ser punido. Vai perder mando. Quer dizer, você tem que apanhar e ficar não, quieto calma, nessa não. merda. Calma, Robertinho. É absurdo. Calma, Robertinho, calma. Ainda se tivesse dado uma porrada no Fabiano. Agora não, Felipe Melo, não. Você tá louco, Robertinho. Calma. Depois eu vou te mandar o link pra você ver, você vai entender. Tá bom, entendi. Vou entender. Bom. Tá bom, seu Bento. Só, né? Só. É amanhã o jogo, hein? Isso. Então tá bom, seu Bento. E eu tenho uma informação aqui. Qual é a informação? É uma informação bacana aí que me passaram aqui. Deixa eu pegar a informação certa ali. Saiu hoje aí, olha que legal. Saiu nessa matéria aqui que diz que o Palmeiras, a Globo com o Palmeiras, superou a temporada passada com a audiência da Libertadores. Olha só. Quem jogou ano passado? Ano passado, quem jogou ano passado? A Galinha. Corinthians São Paulo. Teve Corinthians São Paulo. Palmeiras jogou. Palmeiras também. A senhora entrou em campo a semana passada, ano passado. Ah, mano. Não sabia que a senhora bateu uma bola. Tá certo, tá aqui a matéria. Bom, seu Bento, é isso aí. E vamos lá, sequência. É, vamos lá? Não repercutiu, né? Ah, vamos repercutir. Não, eu tô dando informação, não é pra repercutir ou não, em Pretzel? Do Corinthians. Certo, eu tô dando informação. Vai, Corinthians! Aqui tem um bando de louco. Olha que o Corinthians aí, seu cavalo. É nóis, Coringão, mano. Olha, vamos aí. Lá, Bento, é nóis. Tá, tudo bem, mano? Tudo em paz aí, parceiro? Beleza, e você? Tudo bom. Bom, ó, tá rolando, hein? Ah, o quê? Tá rolando o julgamento do Fagner. Pô, não acabou ainda, velho? Não, ainda não acabou. Tá rolando o julgamento. Não inocentaram o Fagner ainda? Eita! Ainda não. E aí, agora que pra absurdo. Saber quem é a gataça lá do domingo, hein? Acho que é o Queixada, né? Cássio, né? Vão dar a tarja de capitão pra ele aí, pra que ele possa levantar a taça no domingo. Justo e merecido, porque é o único jogador remanescente do Mundial e da Libertadores, merece essa moral de levantar a taça. Eu daria a tarja pro Romero. Cara. Ele não aguenta, coitado. Agora é o seguinte. Foi uma sacanagem. Falou brincando, né, mano? Agora posso, né? Uma pergunta para vocês dois corintianos ilustres aí. É, não sou ilustre, não. Eu acho que é. Ilustre eu vi, é Yamamura. Eu vi pessoalmente isso aí sexta-feira. São os dois. O Mano e o Beijo são os dois torcedores mais. Mais emblemáticos, mais queridos. Assim. Mais queridos. Eu agradeço, mas não sou. Sim. Eu sou mais um do bando, velho. O Ale do Corinthians? É. Eles gostam quando dele. Quando ele era criança. Ah. Hoje ele não pode falar, mas, pô, tem foto dele. Os caras de Braga me mandaram. É mesmo? Mas, tudo bem, desculpa, mas isso é isso aí falar. Mesmo? O Ale é Corinthians do louco. Mas, quando ele era. Quando ele era criança, que ele cruzava xixi, ele era corintiano. Ah, mas lembrar que os caras mandaram as fotos pra mim, o David Arazi mandou, porra, o Ale é dos tem nossos. Mesmo? Tem foto dele até no Pacaembu. Fazendo mas porra, o Ale Darazi cruzava xixi com ele? O David Arazi cruza xixi com todo mundo até hoje. Mas fala isso, o Ale não era antes. Hã? Assim. O Ale era antes. Olha, se vocês quiserem, sem insistirem muito. Eu trago a foto do dia, tem que trazer, né, dia 4 de julho de 2012, estádio Paulo Machado de Carvalho. Tem que trazer essa foto. Hã? Girando uma camisa listada preta e branca. Girando? Gritando, é campeão! Não. E os olhos... Bom, mas agora não quero falar mais, essa é sacanagem. Vamos falar isso aí. Vimos lá no domingo. Deitou em você. Ronaldo enlouquecido lá. O que ele tá trazendo aí, Benja? Cara, o Ronaldo tava lá, foi lá, levou o filho dele não lá. Foi à toa, Ronaldo, né? O Ronaldo tem uma agência de marketing e diz que ele tá, segundo a Folha de São Paulo, ali hoje na matéria do jornal, ele estaria negociando um contrato ou alguns patrocinadores para a camisa do Corinthians. E eu vou falar, lindo e maravilhoso. Eu não vejo motivo pra crítica nenhuma. Não tem. Até porque eu vejo gente criticando. Nossa. Gente, depois que o Ronaldo veio pro Corinthians, ele deu um up lá. Absurdo. O próprio CT do Corinthians aí teve muito do Ronaldo fenômeno. Pô, e quisera outros clubes poder ter um cara que nem o Ronaldo fenômeno. Lógico. Né? Podendo ir lá vender. É só pra... E ele tem uma identificação com o time, Ronaldo, né? E se o Ronaldo traz, ele criou uma identificação com o Corinthians depois de 2009. Já trouxe patrocínios, grandes patrocínios. O mercado hoje é um mercado difícil, não tá fácil de vender. Se o Ronaldo vai lá e traz, também nada mais justo que ganhe. Mas, ele tem uma agência, vive disso. Tá aqui, ó. Tá aqui um contrato, custou X, o meu é X. Tá aqui a nota fiscal, pagou lindo e maravilhoso. Mas, ô Benja, se tiver alguma crítica com relação a isso... Só pode ser de algum torcedor do Flamengo e por culpa de incompetência do próprio Flamengo. Não, porque o Ronaldo e o Corinthians, esse casamento só aconteceu porque o Flamengo não assumiu, né? O Flamengo não quis, pô. Tinha tudo pra ser isso entre Ronaldo e Corinthians, tá acontecendo entre Ronaldo e Flamengo. Eu vejo pessoas criticando, mas pô, o Ronaldo, ele foi no jogo por causa disso, por causa daquilo. Ô, gente... Como é que ele tem uma identidade, eu não tenho a menor dúvida que... Se ele torce pro Flamengo, ou ele tem uma simpatia pelo Corinthians, a mim não vai mudar nada. O Ronaldo Fenômeno, pra mim, marcou história no Corinthians. O pouco tempo que teve, mas foi intenso. Ganhou 2 títulos, marcou golaço em final. E negócio tá certo? Meu. Financeiramente, ele trouxe muita coisa positiva pro Corinthians. É um cara conhecido no mundo inteiro. E continua ajudando o Corinthians, E ajudando e recebendo também, nada mais justo. Ajudando não, é negócio. Mas nada mais justo. Sim, mas podia levar um negócio, gente, se fosse por causa de amor. É porque no Brasil a gente fala a palavra comissão, e tá acostumado a ver esses vagabundos aí, ladrão, safado. Acho que comissão é crime. Não, comissão não é crime. Verdade. Você tem um negócio, você intermediou tá tudo certinho, tua nota fiscal tá aqui, teu dinheiro tá na conta. Não tem problema nenhum. Não é roubado. Isso aí é trabalho. Não é propina, é diferente. E outra, gente, tem um cara que nem o Ronaldo Fenômeno, carregando uma bandeira lá e do criou um vínculo, né? Pô, tá bom demais. Né? Criou um vínculo que não mas existia na boa, dele com o Corinthians, né? Criou um vínculo dele com o Corinthians. E esse é o principal, porque eu vejo hoje as pessoas, tá vendo, o Ronaldo não tava lá à toa, ele tava fazendo negócios, claro. Na boa. É, o Ronaldo, por tudo que ele simboliza, por tudo que ele representa, o Ronaldo, gente, se ele liga pra um cliente e fala, amanhã eu quero conversar, o cliente vai estar na mesa dele a hora que ele marcar. É, se amanhã o Ronaldo chega pra um clube não e fala... Não só no Brasil. Sim, inclusive fora. Então, veja, então, eu acho que houve sim, na presença do Ronaldo no domingo lá no Moisés Lucarelli, muita da identificação que ele tem com o Corinthians, sim. Porque, volto a falar, se o Ronaldo quisesse marcar uma reunião no escritório da agência, ou no escritório do cliente, ou na reunião ali na sala de reuniões do Corinthians, ali na sala do Roberto Andrade, ele teria feito isso na sexta, ele teria feito no sábado, ele poderia ter feito no domingo, na segunda-feira de feriado, ele não teria a mínima necessidade de estar presente no Moisés Lucarelli. Ah, mas ele tava lá para fazer um network, para fazer um approach. E o filho dele também tava? Velho, na boa, o Ronaldo, ele precisa de approach, network, né? Velho. O Ronaldo, se ele pega gente um telefone boa, hoje, é capaz do Trump atender o Ronaldo, velho. É capaz do Trump atender o Ronaldo. E o Ronald tava lá com a camisa do Corinthians também pra fazer propaganda. Ah, então, um absurdo. Ele é corintiano. Não, então, é uma bobagem, cara. E não esquece que a Milena, Milene. A primeira mulher dele, era corintiana de jogo. Gente, também era. Então, fica uma situação aí, quando eu falo que a mídia é anti, Domênico Gato, tá provado que é. Porque não existia a menor necessidade do Ronaldo estar presente no Moisés Lucarelli se ele não quisesse estar presente. Não existia. Uma coisa, Domênico, vai fechar um contrato, alguma coisa, fala, eu quero o Domênico lá. Hoje, Domênico, nós somos réis mortais, velho. O Ronaldo não. O Ronaldo, se ele descer hoje na África, velho, faz uma todo fila lá, ele, né? os cara esquecem a fome todo e vai todo mundo atrás do Ronaldo. Até as girafas vão querer tirar fome. Pois é. Leão ajoelha. Não é? Eu tô falando bobagem aqui, RG. Não. Existe a menor necessidade, mundial, né, se o Ronaldo quisesse, se ele não quisesse estar presente em Campinas no jogo, existia a necessidade dele estar ali? Mas esperar o jogo aqui da arena, né? Mas, mano, eu vou repetir. Se teve alguém que falou, comentou, isso só pode ser por parte de algum torcedor. Do Flamengo, o mais fanático possível. E que não aceita. Raiva do cara. E que não aceita que amanhã essa realidade. O Kaká sai lá do Orlando, vem pra São Paulo, começa a ajudar o São Paulo a arrumar patrocínio e tal. E aí tem nada falar a ver. Não, o Kaká, nossa. Exatamente. Pô, para. É isso aí. Então tá bom, mano, só, né? E só aguardar, né, Domênico, o julgamento do injustiçado Fagner. Como é que é? Injustiçado, não. Eu espero que ele seja absolvido. Injustiçado, você foi sacado. Não, porque, peraí. Se o Felipe Melo revidou uma agressão, o Fagner também revidou. Não. Para. Cadê a sua ótica de isenção? Para. Cadê a sua ótica de isenção? Mas a dele foi covarde. Você tá maluco? Peraí, cadê a sua ótica de isenção? Use a ótica de isenção. A dele foi covarde, mano. Use a régua que você mediu o Felipe Melo naquela atitude contra o Peñarol pra medir o Fagner também. A dele foi covarde, mano. Use a régua. Olha lá, já foi querer pegar. Já viu. Não, mas pera lá. É o zóio de treina. Eu não sei se o Domênico chegou a acompanhar o jogo. Domênico Gato, aquele ato do Fagner Paulistiano Cueva de foi um revide. De costas, né, mano? Ok. Covarde. Mas foi um revide. Ato de covardia, gente, não é? Gente, eu não tô aqui questionando. Pera aí, eu não tô questionando aqui se o ato foi pela frente ou pelas costas. Mas isso eu tô questionando, não. O que vale aqui é a agressão. Independente de ser pela frente ou pelas costas. Não, mano, se você... Não, Mota. Chance de defesa. Sendo julgado. Domênico. O Domênico, Mota, todo mundo. Ele tá sendo julgado pela agressão. Não é se é pela frente ou pelas costas. Não tem porra nenhuma de defesa. Mas tô ele falando... tá sendo julgado pela agressão cometida. Então o negócio é o seguinte, Domênico. O Fagner... Tá defendendo o Fagner. O Fagner, ele agiu em legítima defesa. Para! Se ele foi vítima de uma cabeçada do Cueva e uma tentativa de soco... Ali tava os dois outro, discutindo, mas aí que mano. Tá. O Fagner, em nenhum momento naquele lance, ele esboça qualquer tipo de soco no Cueva. O Cueva tenta dar uma cabeçada e depois o soco. Tá certo? Ele ficou quietinho. O Fagner, no outro lance, ele vai lá e revida. Mas olha, são dois lances de cinco. Ô, interno, mano, aí, por favor. Então, eu espero que o Domênico tenha a menor isenção. O mano tá certo, seu cavalo. Põe a camisa de força, tira essa regata dele, põe a camisa de força. Acho que o mano tá completamente maluco. Ô, mano, aproveita, mano. Ele tá mais louco que o Eduardo Batista na coletiva. Manda um abraço aí pro Salgado e meus amigos do Comedians que estão ouvindo você, tudo corintiano. Ô, salve aí pra rapaziada do Comedians aí, o Salgado, Comidas. E quem vai estar lá? O Olha doce. O abraço pra ele lá, seu cavalo. O Salgado e Doce. O Doce, o Salgado. Não, é o pessoal, o Salgado, salgado e Doce. Eu não sei o que é o seguinte. Querer, um lance foi no jogo, foi durante o jogo, né? Foi um lance... Mas que muda? O Felipe Melo também foi expulso depois do jogo. O interno mano, logo. É. Eu acho que o Fagner tá certo, tem que dar o tapa na cara, mas com responsabilidade, glórias a Deus, né, que vem protegendo, abençoando a todos aí. Glórias a Deus, a Jesus também, que vem proporcionar, que eu falo pros meninos, eu sempre falo pros meninos lá, e tem que dar um soco na boca com responsabilidade. O Fagner pegou um jogo, mas ele cumpre agora ou o Corinthians vai entrar com efeito suspensivo? Acho que as duas coisas. Jogo é, então, porque o que acontece ali é o seguinte, ali, o Corinthians ele poderia pedir também aí, é que o efeito suspensivo... O Cuervo foi advertido só. Então, que absurdo. Isso mostra que a mídia antes fez uma força-tarefa imensa para que o Fagner fosse julgado. Sim. Agora precisa ver se o Corinthians não pode entrar com efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo, Benja, eu acho que é acima de 3 jogos que você pode entrar. Mas existia a possibilidade até do Corinthians pedir o adiamento do julgamento. O Edmundo, em 93, tinha o terceiro amarelo e jogou a final. Mas não mudou de lá pra cá, talvez, a legislação, alguma coisa dentro da parte esportiva? Enfim. Mas eu espero que o Fagner possa jogar a final, sim. Independentemente do resultado amplo que o Corinthians conseguiu em Campinas, o Fagner é um jogador que merece estar presente em campo por tudo que ele fez aqui no Campeonato Paulista. Jogou bem. Então volto a falar, a atitude dele é reprovável, assim como a do Cuervo também? Sim, mas o Fagner, assim como o Felipe Melo, ele só revidou uma agressão que ele poderia sofrer. Fanfarrão nada, é a verdade. Olha, vocês são muito anti, velho. Vamos lá, vamos começar o programa aqui. Vou barato, assim, Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome também de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada em muita economia, você merece o Extra Gol, mas beba com moderação. É o seguinte, toques rápido aqui, que é o seguinte aqui, ó. Quem ligar agora dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Lembrando que se o ouvinte entrar no ar dizendo assim, ó, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E todo mundo também concorre no final do programa a uma camiseta do Estádio 97. Fala, Rudy. Olha, hoje tem um quadro aí, o Felipe Melo substituindo o Capitão Nascimento na corporação. Ah, é, tem? Não, tá fazendo lá, como é que é? Tá montando, montando. Tá, assim que terminar, a gente vai pro ar. Central de Produções de Energia. Tá, é verdade, parceiro. Verdade. E estamos recebendo, senhoras e senhores, o vencedor, o ganhador da promoção Estádio 97 na Pole Position. É o Diogo Gonçalves Flores. Aê, parabéns, velho. 30 anos, engenheiro da Vila Junqueira. Boa, torce bem pro Palmeiras. Olha, e a Domênica tem razão. É um garoto. Gato, hein, Domênica? Bem que você cuidado, falou. Ô, cuidado aí com a lei do seu lado, hein. Ah, é perigoso. De novinho, viu? A Domênica me falou. O Bar deu uma sorte enorme. É, porque vai viajar com mas o Diogo. E aí, cara? Caramba, hein, velho? Peraí, gente. Tô falando da promoção. Vocês não respeitam porra nenhuma aqui. O outro imita o troço, você fala. Tô falando com o cara vem aqui pra participar estranho ninho, gente. Não, tô falando sério, não tô brincando. É que às vezes a coisa não tem. Tem um limite da brincadeira e tem a hora séria. Calma, o programa tem 2 horas. Mota passa do ponto. Desculpa, Diogo, desculpa. Mas a gente chama você e entra 15 pra falar. Eu sei que o estádio é assim, mas é Mota, pô, né? Respeita o cara ganhou uma promoção e quer falar. Quer cara, falar como é que foi a sensação dele ganhar. Realmente, boa tarde, estar com vocês aí. Mota, prazer enorme. Acho que eu nunca tive perto de tanta gente famosa assim. Uau, Alê. Tá vendo? Cara, foi sensacional, porque até agora eu não acreditei. Acho que tá caindo a ficha um pouco agora, porque eu tô aqui com vocês. Mas no momento foi realmente bem incrível, né? A sensação foi única. Teve algumas visões que eu tive, sensações que eu tive antes de ganhar, que até depois veio um filme falando, putz, realmente era pra você ganhar. Até a primeira foi quando minha noiva, ela tirou o passaporte em fevereiro, e eu falei assim, é bom que você tirou o passaporte mesmo, porque vai ter uma promoção da rádio e esse ano eu vou ganhar. Foi 2 semanas cara. Depois, vocês anunciaram, e do GP e tal. E aí eu já entrei na internet, no site da Terra da Fórmula 1, pra ver quando ia ser o GP, pra ver se eu ia poder ir, pra não ter algum problema com o trabalho e tal. Eu vi que tava em maio, falei, não, acho que vai dar pra eu ir. No domingo que antecedeu a ligação... Que a promoção foi a promoção. Até a segunda, né? Segunda era pra anotar ainda, isso. Na terça que era o dia. No domingo até minha mãe tava sentada, meu irmão, até comentei com ele assim, ó, terça-feira é o dia do sorteio, se prepara que eu vou ganhar. E na terça-feira, umas 11 e pouquinho, eu mandei uma mensagem pra minha noiva mencionando, assim, ó, se prepara que hoje eu vou ligar e vou ganhar, a gente vai pra Barcelona. Mas aí eu cheguei, caramba, agora, velho. Eu fiquei uma dúvida no ar. Ah, lá vem. Quando lá você vem. Tira o óculos, é. Toda é perigoso. Essa convicção. É. Pergunta A. Não tem esquema nenhum. Nenhum. B. Você tem algum pacto com o oculto? Cara, não sei. Eu acho que eu descobri que tem. Mas foi, te falar, foi bem incrível, porque depois que eu ganhei, veio esse flash dessas. Essas passagens que aconteceram. Você consegue enxergar mais alguém dentro do estúdio que só você vê? Sexto sentido. Nada, cara. Dá uma olhada, olha direito, um monstrinho. Olha direito aí, mano. Monstrão ali. Você já se deu conta da M que você fez, velho? É o quê? Da M que você fez? Sabe por quê, Domenico? Que Gato? Isso, mano? É verdade. Como assim, M? Porque agora qualquer outra promessa que ele faça à mulher e não se concretize... Ih, rapaz, você complica. Tá lascado, velho. Não, ainda não. Vou casar tá esse lascado. Ano. Final do ano eu caso. Você poderia ter prometido pra si próprio. Você vai com a tua mulher? Vou com ela, vou com ela. Quer apostar que ela volta grávida de Barcelona? Ah, certeza. Ali volta, hein? O mano comentou isso aí, cara. Minha noiva tava vendo a reprise e tal. Tava do lado do meu sogro, tava uma puta separado, risada. Né? Aí quando o mano lançou, ela vai voltar grávida, meu sogro parou de rir do nada. Assim. Mas deixa eu te falar. Vocês acho vão... que ele tá até ouvindo. Mas vocês vão ficar chegar. Em quartos separados, né? Não. Cara, porque vocês não são casados. Não, não somos então casados. Então pode. Não, mas eu durmo no chão. Tem problema, dorme com o pai e a noiva dele dorme com a crise, entendeu? Aí evita. Lá não resiste. Basile, hein? Até você. Mas, ô, me conta uma coisa. Vai usar um xixi em Barcelona. Você já tinha, sei lá, já tinha ganhado alguma promoção, alguma coisa? Cara, desse tamanho, não. Eu ganhei algumas outras coisas. Tem sorte, então. Você tem sorte. Ah, não sei se eu tenho. O que você já ganhou? Ah, teve uma vez uma promoção que era pro show do Bon Jovi no Morumbi. E me ligaram também, falaram assim, você ganhou um par de ingressos pro show do Bon Jovi, na área VIP e tal. Caramba! E eu falei, ah, ganhei aonde, né? De onde que eu ganhei isso? Não tá acreditando. Essas coisas você não ganha, né, hoje em dia. E foi assim também, ganhei em algum... Mas nessa proporção... Coisas. O que você ganhou? O que foi? Show do Bon Jovi. Aí ele falou, vai você. Tudo bem, aí lá não é na... prêmio. Como não é prêmio? Bon Jovi é legal, tá louco? Bon Jovi é sensacional. Para, Bon Jovi. Para, toma cuidado, hein, meu? Você tem muita sorte no jogo, hein? E no amor também, né? Espero que... É, lógico. Vou casar esse final do ano aí, ó. Carolina Bonice, um beijo pra ela. Tá me ouvindo, provavelmente. Tá vendo, Alex? Falou que ela ia engravidar. Esse é o azar no amor. Legal, ah, pra dar sorte pra sua viagem, você deveria fazer um xixi cruzado pra ler hoje. Pra cuidado, que ele gosta de novinho, hein? Coisa, é, eu vi que o Alê curte essa coisa aí. É, xixi gosta cruzado de novinho, aí, velho. Quem nunca? Verdade. Bom, Diogo, fica à vontade aí, você vai participar como estranho no ninho aqui. Valeu, Dudu. O ganhador da promoção Estádio 97 na pole position, que legal, né? Agora vamos lá. Pode brincar, pode fazer as brincadeiras. Vamos lá. Obrigado. Agora todo mundo ficou quieto, né? Olá. Agora ninguém fala, né? Cortou barato. Né, Iger? É sempre assim. Chega junto, os caras não falam mais nada, mano. Quando tem que falar, os caras não falam. Ô, Domênico, então por falar, deixa eu só pedir uma ajuda aí pro pessoal da Eletropaulo. O que foi, mano? Ô, pessoal da Eletropaulo, me ajuda aí, pô. O que aconteceu, mano? Ah, mano, eu tô com um BO no meu apartamento, já liguei no call center lá, solicitei a ida dos caras lá pra poder ver a pemba que tem lá. Até agora não foram, não resolveram. Porra, 10 dias úteis e nada. Venceu a conta, agora meu nome já tá lá emperequetado no bagulho, porque eu não vou pagar um consumo que não é meu. Eu não sei se cadastraram errado o meu relógio, se meu relógio disparou e não... Porque meu apartamento não tem nada, Domênico Gato, e veio um consumo lá de R$300. Você tá brincando. Mais de R$300, então é um absurdo. Eu espero que alguém possa, da Eletropaulo, não tô nem pedindo pra que o alto escalão da empresa me auxilie, mas pode ser alguém que tenha uma boa vontade, pelo menos. Porque é um absurdo, um consumidor, Domênico, eu não gosto nem de fazer isso aqui. É, porque não, mas tem que fazer isso. Não, mas não temos não. A gente tem que tentar ver o que o povo passa. E eu tentei fazer isso. É, mas não dá, até a última instância. Às vezes não dá, não. Porque eu liguei, solicitei lá dia 12, tá certo? Atendimento para que alguém pudesse ver 12. O que tá acontecendo. Minha conta venceu no dia 28. Até agora não foi alguém lá resolver o problema. Então é uma situação chata, cara. É, não tô nem pedindo para que o alto escalão da empresa me ajude. Pelo menos alguém que tenha uma boa alma e boa vontade e disposição para resolver. Porque não dá, né, cara? Pagar por algo que não é meu... Mas eu não quero ser desanimador, viu, mano? Mas funciona assim. Você paga primeiro e aí depois eles fazem... Mas aí já viu, né? Mas aí eles fazem o ressarcimento nas futuras contas. Será? Né? Não ressarce porra nenhuma. Aí depois não, tá lascado. É, aí você uma vez eu paguei errado uma conta dessa daí, RG, pra conseguir reembolso, velho. O que eu gastei de telefone ligando lá, que aí o da Eletropaulo é 0800, pelo menos não gasto telefone. Sacanagem. Mas numa outra empresa aí que cobrava o pulso da ligação, ficou mais caro o número de vezes que eu liguei pra empresa pra pedir esse reembolso do que eu paguei errado, do que o que veio depois nas outras contas. Mas enfim, vamos esperar talvez aí uma resposta da empresa. Obrigado. Boa, mano. É isso aí. Vamos ajudar aí, galera, mano, aí. Pô, que sacanagem isso aí. Pô. É, Ale. Claro. Porra, brincadeira, velho. Então vamos lá, vamos para a primeira ligação de hoje. Lembrando aí, olha, você pode mandar mensagens a 943530150, mensagens de áudio de no máximo 30 segundos. Você pode mandar sua mensagem. Lembrando que hoje são apenas ouvintes virgens. Dedinhos virgens. Famosos hoje, ouvintes que nunca, jamais conseguiram ligar uma única vez, RG. Boa. Certo? Boa. Vamos lá, vamos começar? Antes, claro, o Benjamin vai falar de Freeco aqui. Fala de Freeco, Beja. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Freeco. É isso mesmo, Freeco, esse negócio é mágico. O Freeco é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Freeco. Freeco vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Boa, beijinha! Freeco! Vamos lá, vamos para os primeiros ouvintes de hoje. 32847097, ouvintes ligando aí a partir de agora. Olha o Asdrubal tocando aí, hein? Ó, ó! Ó, ó, aí sim, hein? Essa música me lembra de duas coisas importantes, RG número 2 e meus amigos. Sim. Heróis, sim, e trilhas sensacionais. Ah, essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia, volume 2. Boa. Muito bom. Vocês acham, hein? Muito bom. Legal. É. Legal. Muito bom. Olha, eu gostei. Bom. Vou ver se eu vou sair daqui, vou correr e vou direto pro cinema, porque é sensacional, viu? Alô? Fala, Domênico. Opa, quem fala? É o Anderson. Fazer um gargarejo aí. Anderson, o que, Anderson? Anderson Bezerra de Oliveira. Você há quantos anos, Anderson? 41. 4.1, RG vai, número 2. Pichão, vai, RG, vai. É, melhor ser novilho que bezerra, né, velho? Sensacional! Muito bom! Sensacional! Me dá um ácido! 10, sensacional! Sensacional! Que isso, ácido? Que isso? Que é isso? Eu quero fazer gargarejo com ácido depois. Puta de um FDP, velho. Vai, casa do chapéu, velho. O Mota podia fazer. Que isso? Peraí, G. Amigo, mora? Mora onde, amigo? Mora onde? Hoje o original tá aí, velho. Ah, tá. Peraí, Motinha. Pera, Vila Guilherme. Opa, deixa o original morei, falar, velho. Eu morei, eu tô esperando ele me imitar. Eu morei ali na Chico, eu morei na Chico Pontes. Perto, bem perto mesmo. Bem perto? É a terra do mano, né? Não. Cê, já era, velho. É. Era uma vez. Tomando raiz, o Nutella não, agora. Ali era outro. É humano ali. Era uma vez. Era? Por que não era? Ah, agora? É. Mas onde que o humano vive hoje? O quê? É. Alto padrão. Moca. Ah, tamo junto. Belo. Olha, alto moca, padrão. Só moca? Belo. Só moca, Bá? Belo, não. A tua pé. Vila Maria nunca mais, é isso? Imagina, eu moro na Vila Maria hoje. Nevermore. Ampassant. Nunca mais. Esquece aquele Ampassant. Aliás, o Domênico. Opa. Eu queria agradecer o Benjamin, que showzaço, meu. Showzaço o After foi até melhor depois, meu. O After? Foi acabar ontem, meu, na hora do transmissão da Globo, tive que ir embora. Parceiro, nós somos no show. Parceiro, qual show que você sonha? Vamos ver o Midnight Oil. Porra, não sabia nem que tinha Midnight Oil. Foi legal. Meu. O Júnior Tobal, o Kakinoff, foi todo mundo, foi Barão Casão. Eu sei. E foi mulher. Top show. Boa, Mina Yoy. Bem do Brasil. Boa, demais. Não. O Peter tinha... Garrett com 64 melhor anos. Melhor música deles é Bad Are Burning. Bad Are Burning. Tem na Dead Heart. Não, mas eu gosto mais do... É bom. Banda australiana. Que é 8 mil pessoas, cara. Tem o Almir Guineto, o Reinaldo, o Príncipe do Pagode, o Zé. Ah, tá bom. Estamos falando de coisas... boas, assim, musicalmente falando, coisas legais. Austrália, né? Foi um prazer. Austrália, é. Ô, Casão, foi nesse show que você falou que o Jô tem que ir pra seleção? Foi, o beijo que me deu toque, a gente tomou uma água lá. e começamos a discutir o Jô. Lembra, lembra? Você falou que o Jô tem que ir pra seleção? Você tem um assunto que nós não falamos no show, foi de futebol. Futebol, né? Chega de futebol. Casão é parceiro de show, meu, muitos e muitos. Você foi muito show com ele? Primeiro show que a gente foi, meu, lembra? Já fomos Iron, Creedence. Fred Mercury. Creedence, é? Como Kiss, Iron, Maiden, Creedence, fomos vários. Aviões do Forró. Deus me livre. Ô, Anderson. Beatles. Fala, Domênio. Time. Flamengo. Flamengo! Fala, Mengão! Ô, amigão! Flamengo que pega amanhã a Universidade Católica, hein? Jogo decisivo do Flamengo na Libertadores. Ingressos vendidos no Maracanã já amanhã. Mas eu acho que ele vai se reestruturar de novo. Deu umas caídas aí, mas eu acho que o Flamengo ainda classifica, sim. Mas por quê? O Flamengo tá correndo risco de ficar fora? Então, é assim, Domênico. Tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense, se ambos deles, vencerem, sim, os dois jogam em casa. O Flamengo joga no Maracanã e o Atlético Paranaense joga na Arena da Baixada. Certo. O Atlético Paranaense contra o São Lourenço e o Flamengo contra a Católica. Se os dois ganharem, os dois brasileiros avançam. Agora, se os dois brasileiros aí não ganharem seus jogos, vai para a última rodada e os dois jogam fora de casa. Aí o Flamengo decide a classificação contra o São Lourenço na Argentina e o Atlético Paranaense vai pegar a Católica no Chile. Então é uma situação difícil, aí, né? que complica. Amanhã é o jogo decisivo pro Flamengo, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético. Ô, mano, eu tenho uma pergunta pro ouvinte, Mr. Catra aqui. Irmão, quero saber de você, quem mais faz mais falta pro Mengão? O Diego ou o Márcio Araújo? Ah, é o Diego. Eu não concordo, até porque o Márcio Araújo é um dos meus filhos. Ah, é? É teu, teu menino? Com certeza, irmão. Você sabe que ele quer o volante Odebrecht, né? Por quê? Volante Odebrecht? Ele rouba bem, mas depois entrega, né? E o grupo do Flamengo, viu, Dodô? Tá Atlético Paranaense com 7, Flamengo com 6, Universidade Católica com 5 e o São Lourenço com 4. Caramba, tá bem complicada a coisa. Não, não dá pra marcar touca. Quantos jogos faltam? 2? Não dá pra marcar touca, não. É o último jogo dos brasileiros. Dois jogos. É. Sim, um em casa e um fora. E esse jogo do Flamengo onde é, ô Anderson? Flamengo é em casa, Maraca. É em casa. Ah, e depois joga... Ih, rapaz, se não ganhar amanhã... É amanhã o dia. Pega a Universidade Católica. Corre o risco de ficar fora mesmo. Tem travando a Universidade Católica, é ele tanque, lembra do Corinthians? É ele tanque? Nossa, velho. Ô, Domênico, fala. Vou fazer uma pergunta pro Mano. Mano, fera. Diga aí. Não é difícil, não. Você não tá indo mais pro laboratório, não, mano? Por quê? Isso. Ixi. O laboratório lá da K2. Laboratório? Eu vou sim, eu treino lá na K2, velho. Eu treino você na K2. De mim, não. Eu ficava lá na porta, na menina! Fazia xixi cruzado com ele, Bruno? Olha aí, você acha que tem muito anabolizante, academia, chama laboratório. Não, mano, é contato. Laboratório, é nóis, mano. Laboratório. Lá na academia. O mano, você ficava esperando o mano ali no vestiário, não? Não, eu esperava funcionar sair lá. Ele colava na porta lá e trocava uma ideia. Colava lá, velho. Opa, é todo mundo, mano. É nóis. Colava, mano, né? Gente boa. Mano, arrumou os ingressos em festa junina, uma vez que teve aí no sambódromo aí. Olha, aí, você deu seu quadrilha com ele nu, né? Eu ajudo o povo, mano. Não, mano, é correria da. É gente boa, gente boa. É, eu sei. Ô, mas tamo junto, aí, mano. Mas ô, amigão. Xixi, vai te catar, ó. Ô, amigão, o Flamengo ultimamente ele tem usado a formação aí com 3 volantes, velho. Nesse próximo jogo não vai jogar o Rômulo e vai jogar o Mancuejo ali. Então o meio-campo do Flamengo será composto ali dos seguintes jogadores. Vai ter ali o Márcio Araújo, o William Arão e o próprio Mancuejo fazendo aí as funções ali de volantes. E você vai ter os dois jogadores possivelmente abertos ali, no caso ali, o Everton numa ponta e o Gabriel na outra. O Guerreiro na frente tá fazendo às vezes ali tanto de centroavante quanto a ausência do Diego também, né? Porque o Diego, depois que se machucou, o Guerreiro tomou a head ali do time e começou a realmente carregar o Flamengo nas costas. Você acha que de fato, Flamengo... ele, né? Mas você acha que de fato o Flamengo vai conseguir aí, com a ausência do Diego, chegar longe na Libertadores? Porque ele volta daqui a pouco também. Estão falando que até inclusive que pode ser assim, já pra próxima rodada, não essa próxima, né? Eu acho que chega sim, porque eu vou te falar, vou ser sincero, como flamenguista, eu não sei que macumba que tem lá no Paraná, lá para aqueles lados, que o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense lá. Então, São Paulo assim, eu já não, sabia. Eu sabia que ali era uma vitória que os caras iam devolver, né? Então, É se apegar aí nos outros jogos aí pra ir pra cima. Agora, menino, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você campeão do Rio, carioca. Parabéns ao Flamengo, toda sua torcida. Quanto que foi o primeiro jogo? Minha mãe é flamenguista. 1-0. 1-0 pro Flamengo. Aquela, se for do, aquela furada do Renato Chaves. Não, então, por isso que eu perguntei. Minha mãe é flamenguista. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, ouvinte. Eu não sei o nome dessa menina. Benjamin. Se fosse com o Botafogo, o Flamengo não teria chance. O Botafogo todas as vezes dá na cara. Gonçalves. Mas semana passada o Flamengo ganhou do Botafogo. Não. Estou dizendo quando vale. Então, mas valia mas não. Você tem razão, careca. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Respeito comigo, mal isso mesmo. É, não, mas é gostoso pra caramba. Não, ninguém te perguntou. Mas eu estou dizendo o final. Qual careca que você prefere? Se vocês cruzarem com o Botafogo na Libertadores, vão mudar na sua cara sem dó. Porque eu. Quando o Thiago Pérez. Eu pressa pra empatar. Empatar o quê, menino? Respeito o Botafogo. Olha, eu conheci Gonçalves. Conheci muito bem. Gonçalves foi o Você homem, é, hein? Foi um homem muito bonito na minha vida. Saudade de Gonçalves. Foi antes ou depois do Dodô? Não, foi antes. Aí, Dodô. Foi bem antes. O Gonçalves é. Eu sei que Dodô ele tá falando. Tinha Dodô jogador. Domênica. Gonçalves. Domênica é tua mãe. Olha pra mim, não. Gonçalves. Não. Deitou, era versátil. É. Agora, com o Botafogo, vai ser o primeiro time brasileiro a se classificar. Vai, seu primeiro. O Palmeiras já tá classificado. Você é burra! Você é burra! Você é burra! Você é burra! Rachou aí, Domênico! Você é burra porque o Botafogo joga hoje! Acabou o amor aí, hein? Se o Botafogo é hoje, classifica! Chama Cristina Rocha! Sua burra! Você é burra! Sua burra! Chama Cristina Rocha, caso de família! E se o Palmeiras, mesmo sem jogar, ele classifica, o besta? É só fazer a conta. Você é burra! Precisa se informar! E se for Botafogo e Palmeiras? Você vai torcer pra quê? Se o Penharol ganhar um empatar, o Palmeiras classifica. Você é burra! Em briga burra de teu pai. Eu vou dar na sua teu cara. Pai que é burra. Em briga de marido e mulher, não, ninguém lá, se mete aí. Não fala assim do seu sogro. Viu, não, mas pera, mas ninguém faz xixi cruzado. Ô, Anderson! Aqui não tem esse troço, não. Deu uma deitada agora. É, fazer o quê, né? Hoje é um bom jogo do Botafogo pra empatar, né? É. E aí os dois ficam com 8 pontos, né? Fica ali já na boquinha. É belo comentário. Não, seria o meio assunto forte, né? Aqui é o pior do que o outro. Olha, quero ser amigo de todos, viu? É de todos os personagens que o Rudy imita. É importante ser amigo dos personagens. Ô, Anderson. Oi. É verdade. É, a torcida do Flamengo agora parece que deu um pouco de sossego pro Zé Ricardo, mas o Zé Ricardo vira e mexe é questionado pela torcida. O que você pensa a respeito do treinador? Você gosta do trabalho dele ou você não confia? Não, tem que confiar na diretoria também. Tem flamenguista que é sem vergonha, gosta de ficar naquela turminha que nada tá bom, que é título todo ano. Meu, a galera lá economizou e pôs a casa em ordem. Se você for pegar uns anos atrás, aí é mó vergonha você pegar e toda hora ver lá a lista de povo devendo, desfalque daqui, presidente envolvido em rolo ali. Não que, né, tem um aí que caiu no rolo aí, que país é complicado mesmo. Mas, assim, eu acho que a casa tá mais em ordem que uns anos atrás. Ah, boa. E o primeiro jogo também da final do Carioca, que acontece no... aconteceu, né, no último final de semana, o Flamengo conseguiu vencer, cara. E agora tem aí o Fla-Flu novamente no próximo domingo, e o Flamengo com grandes chances de levar o Campeonato Carioca também. O Campeonato Carioca é algo que te empolga ou você meio que tá ser pontinhos e andando? Não, tá, né, eu acho legal. Eu acho legal, sim. Assim, pra mim, o melhor campeonato que existe é o brasileiro. Só que, assim, o problema do Carioca é que, pô, os caras têm hora de ficar, acho que, mexendo muito com... Muda uma coisa aqui, muda outra coisa ali. Acho que tinha que ser que nem antigamente, ter as oitavas de finais, quartas de final, semifinal e final. Agora, o flamenguista vai ficar aí só no cheirinho esse ano de novo ou vai ganhar alguma coisa? Não, não. Não, esse ano a gente vai pra cima. Tá animado. E não, aquele papo lá, resolveu do Maracanã lá? O Flamengo não ia mais jogar no Maracanã. Não resolveu nada. Nada ainda? Não. Ixi. Tá resolvendo jogo a jogo. Domingo a final, amanhã joga lá, mas enquanto o Flamengo é uma nova licitação, né? Tá todo jogo maior de 700 mil lá. Quanto? 700 mil. 700 pilas. Ah, Corinthians gastar isso pra Arena, velho. Olha, os caras do Rio vão fazer tanto, mas vão fazer tanto. Puta. Que vão transformar o Maracanã no Pacaembu. Nossa, velho. Mas é que tá bem, já. Vai, se o Flamengo lá... gastar isso pra jogar no Maracanã, o Corinthians gastar isso e o Palmeiras também pra abrir as arenas, cara. É, dependendo, vale mais a pena. Você locar um estádio, tudo bem, você vai pagar um valor alto, mas tudo bem, você não tem aquela despesa de ter que reformar, ter aquela dívida enorme pra pagar e etc. Você tá pagando aluguel por jogo. Tá, mas uma coisa, mano, é você, é o Corinthians pagar isso no estádio dele e ter, e ainda ter um lucro. Outra coisa é o Flamengo ir pro Maracanã gastar uma grana dessa, todo mundo ganhar dinheiro, federação, a porra da empresa lá que tem a administração do estádio, e o Flamengo não ganhar nada, pô, tá louco. Pô, é dinheiro, hein, velho. Eu também acho que os caras tinham que se mexer lá. É, né? os caras enchem o rabo de dinheiro e o time, velho, que lota a porra do bagulho lá, nada. E se o Maracanã perdeu o Flamengo, o Maracanã tá morto. É louco, velho. Imagina. É, porque qualquer hora isso acontece que nem o Corinthians aí. Porque o Vasco. O Maracanã, que vai usar pra quê? O Vasco joga em São Januário a maioria dos jogos. É, mas o Vasco quer Maracanã quando é pra clássico, né, velho? O Botafogo joga no Engenhão. E o Botafogo, é engraçado o presidente do Botafogo, né? Ele mete a maior pilha em tudo. Aí o Engenhão foi como? O que ele quer? Ele tá do lado do Eurico. Ele quer ferrar o Flamengo, mas deixa eu falar. O Engenhão caiu do céu também pra eles. O Engenhão também, não tinha nada a ver, ué. Eles pegaram e aí? Caiu no colo, um abraço. Entendeu? Agora, porra, por que esses caras não sentam e não fazem... É, se o problema que tá pegando lá é todo complexo, porra, dá o Maracanãzinho pro vôlei, basquete, tomar conta, dar piscina pra natação, tá? E outro fica dia, o Maracanã pro futebol, porra. Tem um cara que trabalha com a Agenda Foco chamado Rodrigo Cassino, pra mim foi a melhor ideia, ele é narrador, foi a melhor ideia quem deu pra mim até agora foi ele. Qual a ideia? O que ele falou? Quem deveria pegar o Maracanã, sabe quem é? A CBF. É uma entidade milionária, que tem grandes patrocinadores, o Maracanã é um estádio mais importante do Brasil. Os caras querem jogar dinheiro pra dentro, não querem jogar dinheiro pra fora. Ué, pode jogar dinheiro pra dentro também, não vai precisar comprar o Maracanã. Mas acho que era a melhor sugestão. Mas é que tá, Benja, a CBF, de boba ela só tem a cara. Lógico, não vai entrar numa dessa. Você acha que a CBF vai querer esse custo pra ela? A CBF é mais esperta do que a gente pensa. Só arrecada? A CBF não teria esse custo. A CBF, se é inteligente, ela repassa o custo. Quem deveria ter assumido isso daí, Benja, é a prefeitura com o governo do estado em conjunto, mas não, cara. Dá, o governo, o Rio de Janeiro tá quebrado. Não, mas é que tá, por incompetência dos administradores, cara. Mas o Maracanã, Benja, ele é um patrimônio público, cara. O Maracanã, ele é um ponto turístico do Rio de Janeiro. O gringo, ele vai pro Rio de Janeiro e quer ver o Cristo e o Maraca, velho. Mano, concordo, só que... O estado do Rio de Janeiro faliu. O Rio de Janeiro quebrou, cara. Os caras não pagam funcionário público, mano. É, meu, os caras não têm dinheiro pra pagar funcionário público. Como é que vai sustentar o Maracanã? Não tem como. Roubaram. Seca, né, olha, o Sérgio Cabral tá lá em Bangu, mas olha o que acontece com o Rio de Janeiro. Pega o Flamengo e o Fluminense e assume, velho. Essa semana já foi o Zé Dirceu e o Ike Batista. Que beleza. Ô, amigo, teu placar pra amanhã, Flamengo, Universidade Católica do Chile. 2-0. Gol de quem? Ah, acho que o... Acho que ficou na conta do Guerreiro aí, que tá alavancando o time. Acho que vai ser os dois dele, viu? Olha, tu falar em Flamengo, ex-Flamengo, ex-Corinthians, mas amanhã o Sheik deve assinar o contrato com a Ponte. Até dezembro. Se o Sheik estiver motivado, vai ser legal, cara. Ele já vem com a macaca, né? Tem esse. Já, inclusive. Né? Será, puta. Já traz a bichinha com ele, né? Tá certo. Abraço, amigão. Falou, meu velho. Valeu, Anderson. Falou, vamos dar um abraço aí também. Manda. Vai, manda teu abraço aí, vai. A galera do Clube de Tiro, lá, 1911 Shot Club. O pessoal da Vila Guilherme aí. Um aí que adora 722. Essas coisas. Pô, aonde que é aí? Aonde que é o clube de tiro aí? Eu vou ali na Gávea, mano. Então, abriu um muito louco ali perto do Engenheiro Camirim ali, ó, ponto de referência. Ah, lá em cima, lá. Sim. Mas não é na Vila Guilherme. Você tá falando ali. Mano, entra no site lá e volta a PL 3722. A gente tem que pôr o povo pra andar aí, pra se defender quem não quer aí, ó. É isso aí, olha você, Felipe Melo, tô de parabéns. Inclusive, um abraço aí, meu rapaz. Um abraço ao comando aí de fronteira do Acre, 4º Batalhão de Infantaria da Selva. Mas o amigão, mais um abraço aqui, pô. Major Olavo também, 1ª Companhia de Cavalaria. E o Capitão Eduardo, do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Mas vamos ver, amigão, vamos ver se é acessível aí. Por exemplo, quanto que é a mensalidade lá no teu clube? Lá é anual, R$1.000. Milão, então dá... É, vai dar um pouco mais aí de 100 conto aí. Por mês. O negócio é o seguinte, cara. Quanto custa uma caixinha ali pra você dar uns tecos ali, ó? Por exemplo, 380, caixinha recarregada. Mas que tipo de teco que é? Ah, é uma faixa ali pra você ir um dia lá brincar, você dá 50 disparos lá, é uma média de R$150, R$160. Mas tá caro, velho. Isso aí é munição recarregada ou é munição cheia? É full. É recarregada, então, mas infelizmente é... o Brasil é assim, né, mano? Você tem uma ideia. Uma coisa rápida, surgindo um pouquinho do mano, foco. Não, aí, não dá mais de 100, não. Dá 83 e pouco. Ah, é verdade. Quebrado. O ano tem 12 meses. É, tá certo. Fugindo um pouquinho aí, ó. A CBC vende uma cartela de munição aqui, o Exército, a R$128. E manda pros Estados Unidos lá, $18. Então, mas, por exemplo, você que pega os estojinhos ali, quando o cara dá os tiros ali, você vai lá, pega os estojinhos, recolhe e recarrega. Você também deveria colaborar, velho. Você tá cobrando um preço muito alto, cara. Não. Ele não é dono, mano. Não, ele falou como se fosse... Ele participa. Assim, aliás, né? Então, tá o cara do tiro ao alvo é a mira. Eu, por mim, colocava o mota pendurado lá, tá ok? Vai com a tua... Eu ia ali na DDG, mano, na Vila Maria, mano. Nunca colou lá, não? Que papo é isso? Na DDG é da hora. Conheço lá também. É fera. Cara, eu não gosto de armas. Nossa, eu também não. Eu não curto isso aí. Imagina, eu não gosto. Você tá também falando curto, de não. Tiro aí. Ô, deputado, você gosta? Eu gosto de arma, eu não gosto de canhão igual morto. Ô, deputado, você gostaria de brincar de roleta russa com o Cláudio? Não, bochei. Não, agora sério aqui. É uma brincadeira. Não, é uma brincadeira, imbecil. Pede desculpa. É um idiota falando um negócio desse velho. Não, é idiota. Fala. Colete idiota. Não, é um bando de idiota. Não, é verdade. Um outro puxa assunto, o outro prolonga o assunto, o outro defende a arma, o outro defende o outro. Para. Não, pede desculpa. Não, peraí. Não. Peraí, pai, é o segundo cara que dá piti hoje. Calma. Primeiro. Pelo amor de Deus. Pede desculpa, Breno. Pode pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa aqui. Pede desculpa. Porque não. O Beija me representa. Não, não vou admitir isso. Não vou admitir. Você gostaria que alguém falasse pra você, olha, fazer roleta russa com o Benjamin? É, qual o problema? Eu não queria que fizesse uma brincadeira. Olha, ele tomou melindradinho. Agora vai ter que fazer, né? É roleta russa com o tambor. Calma. Primeiro, desculpa, o Benjamin me representa. Não, não representa, não. Vai lá, ó. Vai lá, foi lá no teu clube lá, na tua fase da tua fase. Não foi? Deixa só, velho. Vocês não vão falar assim, não. Deixa só, deixa uma coisa bem clara. Quando eu falo aqui, deputado, isso é uma brincadeira pelo quadro. É, vai lá. Ele vai fazer a gravação também. Olha só, ô Borboleta, peraí. Você é macho mesmo? Faz a gravação declarando voto. Faz a gravação, Benjamin, declarando voto. Você é macho? Eu não quero saber. Amarelo não. Ninguém vai falar assim com motinha, não. É o comunista, não deixa eu falar. É o quê? Não tem pescoço, mas tem voz que não cala a boca. Ó, eu queria brincar com bota de airsoft com bala de verdade. É uma brincadeira nova que tá rolando. Não, não pode. Não, você tá louco. Vocês acham legal pra caramba. Vocês estão achando louco. É, legal. Não tem nada legal. Eu acho que ele perdeu o limite. Eu não tô achando nada legal isso aqui. Nada legal. Nada legal. Parabéns, vocês estão bem. Vocês não vão falar assim com mota, não. O Anderson já foi. Vocês não vão falar assim com mota aqui, não. Ô, mas que fique claro, Domênico, que a atividade é legal, hein, mano. Eu tenho toda a documentação necessária. A atividade é legal, mano? Não. Eu tenho CR que é emitido pelo Exército. Volta aí pro programa. Eu tenho. Agora não é o Domingo. Fica aí. Tá com medinho? É, tá com medinho do mota. Vai declarando voto. Vai declarando voto pra ele. Não, peraí, ô mota, só um minuto. Eu faço uma proposta pra você. Vamos brincar então. Vamos fazer uma proposta. Você é macho, faz o teu amigo aí, esse teu encosto. Eu não sou amigo, eu sou deputado, você me respeita. Ele dando voto, que nem você fez pra mim. Faz? Mas você pode fazer. Você é macho. Você pode fazer, porque eu sei que é uma... Você vai ter um xilique aqui, você fizer. Pera, você pode fazer, porque é uma brincadeira. Eu não voto nele, mas pode fazer. Pelo bem, pelo humor. Os meus eleitores agem assim. Tá vendo? É igual comunista. Ele tá falando como brincadeira. Mas por que você tá em pé? É porque eu vou ver o quadro lá. Não, você vai ficar aí. Tá com medo. Você vai ser da bolinha. Tá todo cagado. Não tô entendendo que você tá em pé. Você tá em pé. O gordinho aqui com toalha de mesa. Gordinho? Quem? Tá vestindo a toalha de mesa aqui, o gordinho. Não. Deixa eu falar uma coisa pra você, Domênico. Eu quero brincar com ele. É uma brincadeira nova. Com o que você quer brincar? Batata quente com granada sem pino. Não, não, não. Olha! Ah, mas não pode falar essas coisas. Não vai falar assim com Mota, Dudu. É, não. É, né? O país tá super calmo. Eu vou falar uma coisa. Aqui é o país da paz. Você gosta do Motinha? Que bom, Mota. Eu vou até o fim do mundo. Você vai? E deixa ele lá. Ah, por você eu vou até o banheiro. Vamos brincar de passanel com espada ninja? São brincadeiras educativas aí. Ah, é, legal pra caramba. Ô, deputado, não. Ô, deputado. Por que que o Mota fica bravo? Eu não entendo, isso é brincadeira, Mota. Ô, deputado, porque o Mota não sabe, o Mota, Mota é criança, velho. Vocês são fascistas, fascínoras. Ô, deputado. Os fascistas. Deputado. Você é fascista. Deputado, deixa eu só perguntar um negócio. Fascínoras faz tempo que eu não ouço. Eu quero dar uma sugestão. Por favor, vou botar o fone aqui, seu Benjamin. Como é que o Mota faz pra colocar a gravata? Um abraço ao terceiro batalhão de choque. Chama aí tua de mãe. Ah, juiz. Chama, velho, põe uma gravata. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Eu queria propor pro senhor uma bandeira branca, uma trégua entre o senhor e o Mota. Por que vocês não vão viajar um fim de semana com as famílias? Não, com as famílias. Faz um churras, uma pizza. Leva um pescoço. Eu acho que, olha só, Benjamin. Primeiro um abraço ao terceiro batalhão de choque de Suzano. Comandante Wellington ouvindo a gente, tá ok? Meu Deus. Ô, Mota, é o seguinte, eu queria brincar pra mostrar que a gente tem amizade. Nossa, não quero brincar de forca real. Nunca, forca real? Não, mas não ensina. Aí você vai enforcar, meu querido, não sabe escrever. Então, uma palavra. Então, é garantido. Mas quando não tem pescoço também, como é que vai enforcar? Tem isso aí também. Ah, tem uma parte aqui que parece um pescoço, bem longo. Ah, juiz! É bem longo. É aquela que você gosta de ver no banheiro ali. Segue o jogo, segue o jogo. Não, aquela que você gosta de ver no... Ah, você não pediu desculpa? Eu não fiz uma brincadeira, não falei nada. Não, falou. Fazer roleta com o cara, não. Roleta russa. É legal isso. Mas é brincadeira. É brincadeira. Ô, Dodô, se não for divertido, não vale a pena, correto? É, exatamente. Correto. Então vai brincadeira. Não... É brincadeira. Não, pera só um minuto. Fala, Benja. Só um minuto. Você conhece ele há tantos anos. O que você acha que o Mota anda tão desequilibrado, cara? Ah, seu pai está uma beleza. O Mota, ele tá... Que idiota desse no ar. É que o Mota, ele tá passando por necessidade. Ah, pois. É? Ah, tô mesmo, dinheiro. Necessidade isso. Que necessidade, Angê? Sexos? Sexo, sexual. O Alê não. Eu tô decepcionado com o Alê, porque o Alê só gosta de novinho, velho. É mesmo, é? Ah, ele quer pegar o Rude, né? Frustrou, mano. Frustrou. É brincadeira, frustrou, mano. O Rude tá com medo do cara, velho. Rude? É, tá, ele falou assim, Mota. É de quem? Do Alê. Ele tá com medo de ceder, essa não, é a verdade. Não, o Rudy falou assim, meu, tomara que ele não me peça mais carona. Você mandava nele, ô Ale? Falou. Não, ô Dodô, fala uma coisa. Falo. Você já me viu tirando foto no elevador com o agasalho da Jenny Fonda? Já viu tirando fotinho sensual? Não, nunca vi. Agasalho da Jenny Fonda é fonda, Jenny Fonda? É, aqueles que ele faz ginástica. É, nunca vi. É outra pegada aqui, a pegada é louca, ô Dodô. A pegada é louca? Claro. Mas olha só, fica louquinha, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que dia que é hoje, hein? Hoje é terça. É porque tem esse feriado, eu acho que é, às vezes é segunda. Terça, Dudu. Terça? Então terça é dia do triplo Burger Bacon RG número 2. É o dia que o RG e o Ale mais gostam do dia. Triplo Burger Bacon, 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É o triplo Burger Bacon por apenas R$8, hein? E com batata e refri sai por apenas R$19,90. E amanhã, quarta-feira é o dia que o Mano mais gosta. Opa. É o dia do clássico dos clássicos, Mano, é Big Mac. Aí sim. Amanhã, Big Mac por apenas R$8, hein? E quinta-feira é dia de cheddar McMelt. Sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. É, meu amigo, clássico do dia McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's, hein? Amanhã, Big Mac por apenas R$8. É McDonald's. Estádio 97, aqui pela Energia 97. E é o seguinte, hein? Não esqueça que vai rolar aí o resort do Estádio 97, de 9, 10 e 11 de junho desse ano mesmo, lá no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Final de semana completo, ao lado da turma do estádio, num dos melhores resorts do Brasil e com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos lá o Campeonato de Futebol Society. É, então, falei, não falei certo? Society. Campeonato de Futebol Society. Campeonato de Futebol de Botão. Teremos lá futebol no videogame. Teremos os jogos da Cassineira. Teremos também o Autorama, né? O Autorama da Slot Car Brasil. Boa. Teremos a galera do Estádio 97. Todo mundo lá, o Motinha, vai estar fazendo já o programa lá. Com na certeza. Sexta-feira, no dia 9. Chegou, já vai estar fazendo programa. 5:30, a hora do pessoal chegar lá, né? Fazendo check-in. já estaremos lá fazendo o programa Estádio 97. E você vai poder participar do programa também. O Ale vai fazer decreto individual. Teremos decreto, né? Decreto e xixi cruzado. E como é sexta-feira, teremos o decreto do Ale, verdade? Sim, verdade. Não, e vai ter o individual. Não, ele vai fazer no teatro. Ah, pra cada pessoa. Pra você lá no show. No final do show. Show do stand-up do Rudy Landucci. Eu vou fazer xixi cruzado com decreto. Mas ao vivo, no palco? É. No banheiro. Aí não, né? É, tem banheiro pra caramba lá, velho. É verdade. Todo lugar, viu, fazer o um bailinho lá pra galera, tocar umas músicas bacanas lá, né, Beijinha? Boa. Vamos ter também lá. O deputado vai dançar? Vai dançar, deputado? Você gosta de dançar, deputado? Que música, deputado, você gostaria que eu bote dançar invocando com o Tijuana? Tijuana. Nós falando uma coisa tão legal que é o resort do estádio. Dando tiro na aí perna. Chama essa desgraça pra falar, velho. Fazer o moto dançar dando tiro no chão. Dança, borboleta! Nossa! Dança mais caramba. Teremos... estragando o merchan. E olha, teremos também, é claro que teremos lá o bingo, né, RG? Sim. Tem várias coisas que acontecem lá que são já... Resenha, bingo. Resenha. Cassineira, vai ter a cassineira. Cassineira. É, logo no dia que você chega. No bingo, no bingo. Deputado. Ah. Deputado, que prêmio você gostaria que o Mota ganhasse no bingo? Ó, quem fizer cartela cheia pode enforcar o Mota. Enforcar o Mota? É, mas nada, paz, sem violência. Não, como não é? Não existe isso. Não dá pra enforcar o Mota que ele não tem pescoço. Ah, então pode dar um tiro na tempo, né? Não, que tiro, vocês estão loucos. Vocês estão malucos, olha só. Eu acho legal. Ri bastante. Teremos também uma novidade. Vai estar no segundo, eu quero ver novidade, gente. Futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Ah, legal, hein? Vai ser muito legal. O resort do Estádio 97, na sua nona edição, está espetacular, hein? Pagamentos já tem 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Aliás, se eu fosse você, eu ligaria agora mesmo lá para reservar. O pessoal da Lautz Travel está lá para atender você, a sua ligação, e tirar todas as suas dúvidas. 28964665. 28964665. 28964665. Já falei? 28964665. Liga já falou, lá. Já mas falou. Liga lá, tem que ligar. 28964665, Tinoco, a galera da Lautz Travel pra te atender agora pra você já fechar. Aonde, Domingo? No 28964665. Mas qual é o mesmo telefone? 28964665. Informações também você pode ter por e-mail, que é o viagens@lautztravel.com.br. Apoio de www.edubotões.com.br, nosso amigo Edu Boton, lá, o Edu Botões, né? Edu Boton, não dá. Edu Botões em francês. Também Futeliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou, hein? Também Slot K Brasil, ligue 3771-4821. E madrugãosuplementos.com.br, a maior loja de suplementos alimentares do Brasil, não é não, Manu? Opa, com certeza, Domênico. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. É isso aí, mano. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E vamos partir agora pro momento sem parar. O que vocês acham? Vamos. Enquanto tá chegando as mensagens. Boa, porque tá muita violência também. Muito violento. O programa hoje violento. E ainda tem o Felipe Melo virando Capitão Nascimento, que promete chegou. Mais era violência. Pra ser agora. Eu não queria já mais. Tá aí já, Dodô. Como tá aqui? Já, Cadê, Basílio? Acabei de ouvir ali, Bruno. Se tiver, vamos. O grande Bruno Bittencourt. Obrigado, Bruno, produtor. Ah, então pera só um minuto. Editor, só manda um abraço pra Bruno Bittencourt. Certo? Cláudio então, Mota. Olha. Então vamos lá, né? Contraída, ô, Dodô. É, vamos dar... o deputado antes... ficar com essa história de dar tiro na cabeça do Mota, vai dar tiro no vácuo, não vai é legal, dar tiro né? no vazio. Então, antes da gente partir pro momento sem parar... falar de xixi cruzado. Olha, isso é mais legal, você deitou mais light. Uma deitada. Vamos lá. Capitão Felipe Melo. Vai, capitão, vai. Parceiro, você já deve me conhecer, porque por muito tempo eu combati os maiores vagabundos do Rio de Janeiro. Mandei pra vala traficante, assassino, estuprador e até político corrupto. Eu me aposentei, mas podem ficar tranquilo, que no meu lugar eu coloquei um cara que é muito mais casca grossa que eu. Com vocês, ele, Felipe Marmelo. Agora o bicho vai pegar! Vamos combater a bandidagem, né? Mas sempre glorificando o senhor, dando tapa na cara de vagabundo, né? Com responsabilidade, é o que eu sempre digo lá no quartel, né? Tem que ter responsabilidade, né? Glórias a Deus. Uma das coisas mais perigosas em uma corporação é fazer uma inserção em cima do muro. Mas nosso novo recruta não tem dúvida. Aí, irmão, ninguém vai vir aqui não, irmão. Sai daqui, irmão. Vaza aí, irmão. Fala bem, irmão. Solta essa arma com responsabilidade. Glorificando ao Senhor, vamos jogar a granada, invadir e dar tapa na cara de vagabundo, mas sempre com responsabilidade. Glorificando o Senhor, o bandido não tem vez comigo. Dá tapa na cara dele, pode dar tapa na cara. Obrigado, Senhor, por acertar esse tapa. Muito obrigado, Senhor. Vamos louvar, ajoelha louvando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo esse tapa na cara desse vagabundo aqui. Mal ele chegou e já tá me ensinando e dando aula pra todo o quartel. Responsabilidade. Do português, responsabilidade. Do inglês, responsability. Do espanhol, responsabilidade. Do francês, responsabilité. Do grego, bom, eu não sei falar grego porque eu só joguei na Turquia. Tem que ter responsabilidade, né? Glórias a Deus, pra dizer que eu não sei falar grego. Glórias a Deus aí, glórias a Deus, só joguei na Turquia. Se o papai e a mamãe não educam bem, Felipe Marmelo não perdoa. Eu vou dar palmada na bunda, porque a palmada na bunda é bíblica, né? Como diz, né? A varada na bunda, tem que dar varada na bunda, que é, varada na bunda, que é bíblico, né? Glórias a Deus, vou fazer essa criança parar de chorar. Olha aqui, ó, aí, tá vendo? É, com responsabilidade, obrigado ao Senhor por esse belo tapa que eu consegui dar no bumbum da criancinha e fazer ela, graças a Deus, parar de chorar. Do Acre ao Rio Grande do Sul, da Ásia ao Uruguai, Deus perdoa. Felipe Marmelo, não. Ô, seu Nascimento, não fala Uruguai que você me tira do sério, né? Você, eu vou dar tapa na sua cara, louvando ao Senhor, graças a Deus, mas com responsabilidade. Vem aqui, não foge não, rapaz. Esse é o Estádio 97. Boa, Rude! Muito boa, bom, Rude. Muito bom. Boa! É. Olá! Olá, tudo bem? Gostei também. Vocês estão cruzando aí ou não? É. Vou cruzar com mota, xixi cruzado com decreto. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos lá, agora é a hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Ó, quando eu escuto esse som, fico ansioso, sabe por quê? Isso quer dizer que Guardiões da Galáxia Volume 2 já está nos cinemas. Isso mesmo que você ouviu. O que vocês acham, hein? Eu acho que vai ser do cassete! Aí sim, ó, mas caiu a ligação. O cara assim, já foi pro cinema. É, já, foi lá ver o Guardiões 2, boa. Entendi. Rapidinho. Verdade. Alô? Alô? É do Estádio 97? É, nós aí, velho. Perfeitamente. Puta, não acredito. É, acredite. Conseguiu, quem é? É, meu nome é Mauro Maurício. Como? Mauro Maurício. Mauro Maurício? Mauro que Maurício? Mauro Maurício, de Adélio Aquário, é claro. Ah, tá de zoeira. É zoeira. Você tá tirando um. É de zoeira. Tô mas tirando tá... uma assim. Mas meu, nome cê... é Vito, meu nome é Vitor Montanaro. Não acredito ainda que eu consegui, meu Deus. Eu lembro do Montanaro, jogava com o Badalhão. Montanaro, o Chandor, era bom. William, jogava bom. Muito. Bernard. O vôlei da Pirelli. Jogava muito. Atlântica chama... Boa Vista. Verdade. O Montanaro chamava José Carlos Montanaro. É, chamava não, chama. Chama, não. Chama, né? E vôlei, vôlei é muito mais legal do que basquete. Mas muito mais legal. NBA, eu concordo com o Mano. Muito mais legal. NBA é melhor, hein? Esporte, esporte em si. Eu acho os dois são legais. Cara, NBA, basquete é uma coisa, NBA é outra. NBA é outra coisa, é o esporte. Esporte com a mão é recreação. Queimada, basquete, vôlei. Peteca. Eu gosto muito também. A geração do cara em 84 abriu que o vôlei é agora. E o Renan? O Renan, hoje Renan é o novo técnico da seleção de vôlei, né? Renan, amigo, o Bernard Raimann foi político muitos anos. Ele tá com o Bernard, né? Bernard? E o filho do Bernard, do Phil Raimann, um surfista famosíssimo aí. Bernard Jornada. Mas, ô, meu velho, quantos anos, hein? A gente aqui, o Bernardo fazia o Jornada nas Estrelas. Era legal pra caramba. Aqui no Mundo tem o Jorrada nas Estrelas. Isso! Deu uma deitada. Fala, velho. Tenho 41, Dudu. Ah, RG4.1 hoje, na terça. E aquele outro esporte, você gosta? Qual outro esporte? Os caras montanaram no cavalo e ficam... Ah, sensacional! Nota 9.7. Foi boa, RG, foi boa. Ótimo! Muito... É, tá puxando o saco, seu... Morra, Dorinho! Foi aí, Marcelo! É. E qual... já dá pra sentar no banquinho da praça? É. Pô, com certeza, primeiro qual... bloco! Que isso! E qual que é o... Primeiro bloco? E qual que é o bairro? Vamos ver se o bom acerta aí. Vamos lá. Eu? Bairro Boa Anchieta. A Anchieta. Ah, isso é fácil. Ah, Anchieta, acho é ali. Que tá fácil, né? É. O bairro Anchieta parece pegadinha, mas não é. São Bernardo. Sentido São litoral. Bernardo. São Bernardo. Matou a pau, beijão. Falar em São Bernardo, ó, vai ter a festa junina do Energia na Veia lá no Estância. Ah, é? Que legal. Alto da Serra, em bom, São Bernardo. É bom, hein? Exatamente. É bom, já, legal. Já separei uma área open bar pro Alê. Boa. É. Olha, legal. Eu vou. Vamos, RG também? O RG vai no open bar ou vai no... Se eu for convidado, nessa aí nós... Mas dentro, vou levar, tá convidado. Tá dentro, velho. Eu vou levar ela, inclusive. Ih. Vai, esposa? Ah, minha mãe? Sério? Eu quero ver você ir. Ela vai, eu quero ver você ir, mano. Eu vou com a véia. Falta de roupa nova, eu vou passar o ferro a na véia. A primeira véia, ai, ai, ai. E o time aí, brother? Parmeira, Dudu. Nós! Parmeira. Verdão. Xiii! Verdão, cala a boca aí, ó. Xiu Katsu. Tenta classificar primeiro você, ô trouxa. Ô, Domen. Vai, Domen, mulher. Por quê? Porque nós já estamos. Deitou na RG agora, hein? Nós já estamos. Você tem dúvida do nosso? Não sei, não. Classificou? Ih, vamos lá em primeiro. Enquanto não classifica. Vamos lá em primeiro, mas. É, mas o Flamengo tá em primeiro e corre o risco. Não vem zicar o Santos, não. O Flamengo tá com o grupo bem equilibrado. Não vem zicar o quê, ô trouxa? Ô, Vitor, tá falando aí, ó. Você que tá falando de nós aí, ó. Você toca batera? Puta, que susto. Eu toco, cara. Você toca no Rush Project? Sim, inclusive eu te vi. Olha, veja, bem informado. Não entendi. Eu vou dar uma de tiete lá, eu não entendi nada, fala tudo de novo. É, eu tava no show do Minaiolo. Eu vi o Casão e vi você. No finalzinho ainda fui falar um. Lá de baixo mesmo. Fui é verdade, você tava lá mesmo. Era, pô. Lá de baixo. Pô, que legal, foi um puta show, né, meu? Minaiolo é demais. Agora deixa eu falar, pô, você tem. Agora, é um absurdo. Peter Garrett é um monstro. Agora deixa eu falar um negócio, você que me chama a atenção aqui. Antes de você falar de Palmeiras com o Domênio. No engraxa é chuteira do Reinaldo Príncipe. Cara, você toca batera no Rush Project. Sim. Um cara que toca as músicas do Rush, que tem pra mim o Neil Peart, o maior baterista pra mim de todos os tempos. Sim. Rapaz, deve tocar batera pra caramba, hein? Obrigado, ó. A gente já faz isso há 15 anos, cara. Isso, então, você mexeu com humildade, né? não dá pra enganar muita gente por 15 anos, né? É que o Ben já tentou muito e não conseguiu nunca. Não, deixa Ben, eu fico até agradecido de você falar, porque eu sei que você não curte bandas tributo, assim, não curte assistir, né? Você curte ver as bandas, pelo que você já falou, as bandas autorais. Eu tenho uma banda autoral, inclusive, vou destinar um CD pra você. Obrigado, que é de metal. Obrigado. Pô, mas legal. Não, mas eu vou te falar, eu realmente não gosto de banda cover, mas tem algumas bandas que tocam músicas de bandas que eu falo, pô, eu preciso ver, porque são coisas complicadíssimas. Tinha uma banda antiga em São Paulo, que eu esqueci o nome, que fazia um tributo pro Frank Zappa. Que era uma coisa... É o Scrutinizer. Esses aí. Cara, eu fui ver os caras. Até na época o Zappa era vivo, mandaram uma fita pro Zappa, nem ele acreditou. E eu fui ver. O guitarrista é colega meu, conheço ele. E era uma banda espetacular. E o Rush, cara. O Rush, pra mim, é o maior power trio de todos os tempos. Mas o Neil Peart, pra mim, é um deus, cara. Que conversa legal. Que conversa legal, nossa. Não, mas é legal, porque, pra mim, pô... Também. Não marca uma balada. Velho. Tem que dar moral pro xixi cara. Com ele, é isso? Não, xixi não, mas a baqueta, né? Porque deixa eu falar o Rush, cara. Fala aí, o Neil Peart é o maior de todos. O Neil Peart, pra mim, é o Pelé da batera. Não engraxa a chuteira do Almir Guineto. Eu gosto dos caras desde os 13 anos. Eu também. Fui no show lá fora. Ô, Benja, vou até fazer um jabá. Dia 18 de maio, no Café Tupil, então você é nosso convidado. Irei, cara. Eu quero, vou mesmo. Fica sentado. Vai, se eu tiver, cara. Se você for, eu vou. O cara vai falar pra todos os amigos, você não vai. Parece que caiu um montão de panela. Mas quando você... Você toca o 2112 inteiro ou não? Inteiro, nós já fizemos o álbum inteiro 2112 várias vezes já. Caraca! Não engana o cara, o cara vai ficar te esperando lá, você não vai, é. Vai contar pra todos os amigos. Você, Benjamin, você tá sendo irresponsável nesse momento. Porque você tá iludindo o Vitor. O Vitor vai falar pra todos os amigos. Vai colocar na rede social. O bicho vai vir aqui. Eu não vou falar nada. Ô, Rudy, nós vamos tocar também no Teatro MC. Em junho, então você vai se apresentar lá. Opa, não, é 20 de maio que eu faço lá. É 20 de maio, nós vamos fazer em 17 de junho. Opa, aí sim, lá é legal pra caramba. Ah, vão comer os morcegos lá, você vai ver. Eu vou sim, que é legal. Tem um morceguinho à milanesa? Isso, eles gostam. Eu tô o morcego aqui, aperitivo. Você vai lá, um copinho de veneno. Eu tô vendo aqui, 18 de maio é uma quinta-feira. Sem pagar, você não dá nem tchau. Ah, eu vou pagando, não tem problema nenhum. Paga com foto, paga com foto. Uma banda, repito. Você não gosta de banda cover, agora vai puxar o saco do ouvinte? Você não ouviu o que acabei de ouvir? Tem coisa aí. Se o beija for, eu vou. Eu falei que tem bandas. Vou de Alckmin, mas tem vou. Tem bandas dessas covers que tocam músicas dos outros, de músicos muito fera, que tem que ver que nem essa. Essa que eu falei que do Zappa era espetacular. Agora, o cara que toca o tributo ao Rush, tem que ir lá ver. Melhor aqueles momento... moleque lá. Qual que é aqueles caras que faz cover de rock, mas é de pagode? É Menudos. É Restart. Sambô. Peraí, eu não ouvi. Fala de novo. A discografia do Rush é bem extensa, né? É. Então. A gente, nesses 15 anos, já tocou 100 músicas dele. Eu conheço. Você toca o Fly By Night? Ele não vai deixar de falar. Claro. Lógico, Fly By Night. Ó, amigão. É, o Sambô, ele fez aí uma versão do Fly By Night. É, que você tá falando inglês, a verdade, hein, mano? É, mas... aí não é legal, tá vendo? Tem, ela faz sucesso. A versão do Flight By Night, é isso mesmo, mano? Fly By Night. Olha, eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, eu não tenho nada contra, não conheço essas pessoas. Pô, mas pera aí, essa banda momento que sem pega, parar, você já falou do Palmeiras? Clássicos do rock and roll. Clássicos do rock and roll e toca no samba. Eu conheço. Pra mim, é o apocalipse. Sombra. É o fim. Eu conheço essa banda do ouvinte. É as trevas chegando. Você as conhece trevas. Conheço essa banda do ouvinte. Eu, inclusive, tive a felicidade de participar da turnê deles. O melhor momento dessa banda foi aquele meia hora de um minuto de silêncio. Foi o momento mágico da banda. Ô, Vitor! Diga! Mas agora que você terminou esse momento íximo com o Benjamin, onde vocês trocaram experiências... Cruzaram o xixi, ele te enganou que vai... Vocês deveriam chegar nas vossas residências hoje e ouvir uma hora de Rush. Na hora de ir embora, Rush é... Neil Peart, é uma coisa absurda que é o Rush. Não, legal, bacana. Porra, ótimo, Rush. Ótimo. Pegar é a racha, né? O Rush. É. Aê! Ai, você eu acredito, RG. Agora aqui. Ô, velhinho. Vai pra cima, R. E aí, rapaz, amanhã o Verdão pega aí, encara aí o Jorge Wilstermann na altitude. Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann. Eu gosto de Jorge Wilstermann. Sua filha casou, Silvio? É, minha filha tá gastando muito, viu? Ele gastou muito dinheiro. E será que a senhora não ajudou em nada? Eu não ajudo, porque ela tem o dinheiro dela na televisão. Não tem cara que mas eu falei pra ela, eu espero que o casamento dure muito. Mas você vai curtir o casamento? Você vai ficar na festa? Eu não, eu vou lá fazer o jogo dos pontinhos. Eu deixo ela casando e vou fazer o jogo dos pontinhos. Eu não gosto. E você espera que dure muito esse casamento aí, né? Viu, RG número 2? Sombra, Mano, Rudy Landucci, bom? Esse bom? Bom, obrigado. O Ale, eu gosto também. Tem carisma? Muito carisma. Eu gostaria de contratar todos, viu? Mas eu quero dizer pra vocês, é bom que dure muito, viu, o casamento, viu? Porque gastou muito dinheiro. Peraí, não durou nada. Gastou muito dinheiro. Muito dinheiro gastou, viu? Muito dinheiro. Ai, mas fala, meu. É tipo o Palmeiras, né? Gastou muito dinheiro. É bom que ganhe o campeonato. É isso mesmo. Você não acha isso aí? Será que os caras vão aguentar amanhã lá? Quem? O Jorge? O Parmeira, não. Não aguenta o fôlego. Será que não tem fôlego? Ah, é verdade, hein? Mas tem muita altitude, não? Mas lá não tem aquela altitude. É 2000 e pouco, 2000 e pouco. E aí, Ale? É mais pro goleiro, Dodô. Aquele negócio do goleiro que... A bola fica mais rápida. É, a bola fica mais rápida. Mas o jogador, sente muito, não? Semi só. Ah, tá. Não é altitude. Varia muito de organismo para organismo. Então, mas não é uma altitude violenta. Tem jogador que chega logo no primeiro tempo, o cara começa a sentir enjoo, sai sangue pelo nariz, vomita. E tem jogador que sente passa, nada. Que vai de organismo para organismo. Mas, na média geral, o pessoal sente. Não, mas esse de 2000 sente menos. Ah, esse é o de 2000? É, então. Ah, não. Eu lembro que o problema é quando não, acho que pegar o Strongest lá em 3 mil e tralalá. Agora, você sabe que tem jogador... De 2 mil você morre só no final. 2 mil, né? Tem um jogador que... Tem um jogador que é do São Paulo, que não, ex-jogador do São Paulo, que eu não vou falar o nome pra não comprometer. Mas jogava mais que o Palinha? Segundo Miller. Na minha época, o Palinha era o melhor jogador. E aí eles iam jogar na altitude, só que tinha o voo tinha escala, né? Sim. E aí? Então, aí quando parou, teve a primeira parada do avião, certo. Mas nível do mar, o jogador não pensou duas vezes, falou pro doutor, doutor, começou a sentir. Não tô me sentindo bem, a altitude tá me fazendo mal, tô meio tonto. Não tinha chegado ainda na altitude. Deu migué, Mandou um migué desse? Mandou um migué. Porra, às vezes deu migué, velho. Ele esqueceu de abrir a janelinha do avião e viu que tinha uma praia. Que coisa, hein? Mas, Ale, mas o Mano falou uma coisa que é verdade. Às vezes a pessoa, cabeça, né? Só de imaginar que ela vai estar num lugar que vai faltar ar, ela começa a sentir os sintomas antes. É o efeito placebo, né, velho? É um pouco placebo. Mas, Domênico, você estava falando a respeito do jogo do Palmeiras amanhã? O Palmeiras ele já pode se classificar matematicamente hoje. Porque vai ter o jogo lá também. Não, isso que eu ia perguntar pro ouvinte. Ah, pergunta aí. Eu ia perguntar, mano. Bela cortada, né, mano? Não, mas é em cima do que o mano falou que pode se classificar, então eu pergunto pro ouvinte. Matematicamente, porque psicologicamente já tá, né? Então, mano, porque pra classificar, precisa da vitória do Peñarol ou empate. O que deixaria, inclusive, mano, o Peñarol vivo na competição. Uhum. Você vai torcer pra classificação antes, mesmo que nas oitavas possa vir um confronto entre Peñarol ou não? Bela pergunta, né? A pergunta é pra mim, óbvio, né? Lógico. Não. Pro Tobias. Eu quero que se classifique amanhã. Eu acho que não pode bobear, tem que entrar com regulamento debaixo do braço. E só não pode entrar com time xoxo, né? Igual entrou no primeiro tempo da semana passada. Meu Deus. Agora, mais do que isso... Mas os dois primeiros tempos, né? Do Palmeiras e Ponte Preta e depois Palmeiras e Peñarol. E o primeiro lugar... Foram ridículos os primeiros tempos. O Norberto Roqueiro. Vale a pontuação geral, joga em casa até o final do classificamento. Também tem Porque, mas precisa ver se vai ser primeiro, né, Bobão? Então, mas você tem segundo, condição? Quanto melhor ficar, melhor joga. Então, mas tem condição de ser primeiro mesmo? Tem. Eu não lembro. O River é o único que tem 100% de aproveitamento, mas em 3 jogos. Não vai passar o Botafogo. Desculpa, mas não é sorteio. Acho que vai passar o Botafogo. Não, o que eles estão falando é o seguinte. Agora, até o ano passado, você fazia a melhor campanha entre todos. Contra pior. Então, tal de quem pegava o segundo pior. Godoy Cruz tem 10 aqui, ó. Né? Sim. Ah, que o River fez 3 jogos e tem 3 vitórias. Aí agora mudou. Você pode classificar como melhor primeiro e aí no sorteio pegar um bom segundo. Só que você preserva os pontos da primeira fase. Elas ficam. Para as oitavas, para as quartas, para as semi. E eu posso ser o melhor e pegar o segundo melhor. Pode pegar. Pode. Segundo você colocado. Pode ser o primeiro melhor pode o pegar o segundo melhor. Só... Não, tudo bem, mas continua cruzando. Não, primeiro com o segundo. Primeiro mas com sombra. Segundo. O primeiro com o segundo. Só que não tem aquela coisa da melhor campanha contra a pior. Pode pegar o melhor segundo colocado. Mas a somatória de pontos continua para efeitos de? De mando de jogo a partir das quartas, da semi. Não, mas só vale a primeira fase, né? Mas você foi bem didático, daí você continua. A soma? Continua pontuando. É isso que a Boa disse, de jogar em casa. Porque eu pensei que era só a primeira fase. Então, por exemplo, a melhor campanha dessa primeira fase, se for avançando, tem enormes chances de mandar uma final, uma eventual final em casa. E o Palmeiras, nessa situação hoje, ele tá aí em que posição? Então, mas para quem tá mais fácil fazer essa melhor campanha? O Botafogo tá em primeiro com 7 pontos em 3 jogos. Ele pode tirar 10 com 4. O Santos tá joga em duas em casa ainda, o Santos tá em primeiro com 5, com 3 jogos. O River tá em primeiro com 9 pontos e 3 jogos. O River é o que tem melhor campanha. O Atlético Paranaense tá em primeiro com 7 e 4 jogos. Ah, foi ruim. Jogo. Palmeiras tá em primeiro com 10, 4 jogos. Ruim. E o ruim, tá louco? Ruim. Godoy Cruz tá em primeiro com 10, 4 jogos. Quem tem mais saldo? Palmeiras ou Godoy, RG? Vê aí. Aí tem que voltar. Saldo de gol. Saldo de gol. Saldo de gol do River, Palmeiras é. River, Botafogo e Grêmio tem boas chances. Saldo de 3. Gols 3 do Palmeiras. O Godoy hoje tá em primeiro lugar. 5. Godoy Cruz, por enquanto, Palmeiras. Mas tem mais um 10, o Grêmio. Ô, Vitor. O Grêmio também tem 10. E o Grêmio tem 10 com 4 jogos. Eu não saldo vou te de 6. Perguntar. Então, peraí, Godoy Cruz, Grêmio em primeiro de todos, Godoy Cruz segundo e Palmeiras terceiro, por enquanto. Eu não vou te perguntar quem você gostaria de pegar na segunda fase. Eu vou te perguntar quem você não quer pegar na segunda fase. Quem eu não quero pegar na Grêmio? Grêmio. É. Tá com medinho do Grêmio, velho? Não, mas o Grêmio, time brasileiro é pior, eu acho. Palmeiras e Grêmio sempre foi. E time brasileiro no, na Libertadores fica muito também. É clássico local, é difícil. Acho que o Grêmio é pedra. Mas, mas olha, o Palmeiras não tem como pegar o Grêmio, porque se sair em primeiro junto com o Grêmio, não pega. Tá? E o Botafogo tem chance? O Botafogo tá em primeiro, também não tem. Também. Hoje não. Hoje o Palmeiras poderia pegar o Flamengo, que é segundo. Aí é pão rápido. Entendeu? Poderia pegar. Quer ver? É que eu não tô com a tabela aqui, o RG tá mostrando pra mim. O próprio Jorge Wilson. Atlético Mineiro é segundo. Atlético Mineiro é segundo. O Atlético Mineiro hoje é segundo aí, ó. Pode pegar o Atlético Mineiro. Nacional do Uruguai é segundo. Atlético Paranaense. Nacional do Uruguai sempre foi uma pedra encardida pro Palmeiras. E o Guarani, Paranaense, e o Guarani do Paraguai. E o Atlético Paranaense também. O Guarani do Paraguai, só esses times pequenos que perdem aí. Agora deu uma deitada no mano. Não, deitei ninguém. Tô falando que não perde. Agora... Daqui a pouco vocês rodam também, porcão. O que que vai? Daqui a pouco vocês rodam torce também. Torce mesmo, torce bastante. Torce nada, nem vi. Não, nem eu vou torcer mesmo. Amanhã você vai estar na televisão torcendo, né? Bacana, mas meu tá foco é paulista. Campeonato paulista. Não, para de palhaçada, mano. Ué, mas peraí, o que que é melhor? Você ter a garantia de que vai ganhar o título, como é o caso do Corinthians no domingo contra a Ponte, ou a expectativa de tentar ganhar a Libertadores? Eu quero tentar Libertadores. Não ganhar. Eu quero tentar Libertadores, quero Paulista coisa nenhuma. Então chupa, porco. Não quero nada, não. Segue o jogo, sem falatório. Manda abraço aí, meu velho, vamos lá. Um abraço e tudo de bom. Falou que obrigado, eu sou fã de vocês, pacas. Faz muito tempo que eu tava tentando ligar. Se tivesse uma oportunidade, gostaria de ser um ex-estranho no Ninho uma vez. E é isso aí. Beijo, mano, Sombra, Dudu, todos vocês aí, RG. Ô, Vitor, e cabe a mente alertar sobre o seguinte. O Benja no momento não tá no estúdio, mas fala, não acredita nessa história que ele diz que ele vai ver você no café piu-piu, etc. Eu duvido que ele vai lá. Isso aí é médio. Não fala pros seus amigos isso, não, que você passa vergonha. Ele odeia a banda cover. Eu não vou falar nada, cara, ele falou no ar aí, pra todo mundo ouvir. Eu sei, mas não fala, mas não acredita. Não acredita. Esse é o personagem Benja. Você pode estar se iludindo, achando que... Não alimente isso. Alguém de relevância dentro da mídia vai lá para assistir. Mentira. É mais fácil o Ale de Walkman, ouvidos tapados e lá, se tiver uma boa cerveja, sim, isso aí... do que o Benja, viu? Porque não vai. Se o Benja for, vai ser bem recebido, vai ser como um brother que curte metal, não vai ser o Benja. Mas não vai. Não acredita, velho. Nem acredita, não. Esse negócio não vou, amigo. Esse negócio do estranho no Ninho, porque eu acho que o Rudy fechou esse ano aí, não é? Ele não vem de vez em quando? O Rudy já tá com todas as datas, então, né? Então acho que vai ser o negócio do Rudy. Todo metal faz mal, Sombra. Inclusive, pra quem duvida, toma uma colher de mercúrio, uma colher de sopa. E metal que o Ben... Olha, o metal que o Ben já gosta é aquele amarelinho. Ouro. É aquele tal de... É tal de ouro, isso. Tá bom? Um abraço, Vitor. Mais gosta. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. Que beleza. Vamos lá, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ó. Quando eu escuto essa trilha, eu logo penso que Guardiões da Galáxia Volume 2 já está nos cinemas. Tá aí, gente, nem acredito. Chegou, quero ver todo mundo nos cinemas, hein, pessoal? Aê, moral. Verdade. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, senhores. Boa noite, senhor. Boa noite. Quem é? Meu nome é Moriel Berlin Jr. Ô, Moriel, tudo bom? Tudo bem, Dudu? É Moriel? Moriel. M-O. Isso, M-O. E quantos anos, Moriel? Mão de obra. 3.0. RG, 3.0 hoje é legal? Ah, hoje é hoje. De vez em quando é legal ouvir aquela música. Qual música? Fez muito sucesso, Alê. Qual música? Moro onde não moriu ninguém. Ah, sensacional. É, muito bom. Sensacional. Já ligou? Moriel. Ô, Moriel. Já ligou, hein? Hoje é dia dos ouvintes virgens. Dedinhos virgens. Você já ligou, né? Putz, verdade. Perdão, cara. Teve um abraço. Mas valeu pelo trocadilho, Moriel. Que time você torce? O Coringão. Graças a Deus. Tchau. Tchau não. Ô, você cortou o cara. Você cortou o cara, velho. Você foi sensacional. Você ganhou o seu lugar no céu. Você ganhou o seu lugar no céu. Ô, juiz. Ganhou. Você meteu uma tesoura no cara, velho. Sensacional. Porra, você deu uma empurrada no cara, velho. Você ainda deu o direito dele falar o time que torcia? Não deu, cortou, velho. Ele falou, Corinthians. Nossa, mano. Me chama de guilhotina que eu vou cair matando. O Sombra foi bonzinho agora. Vou cair cortando, né? É. Deus vai te castigar por isso. Nossa, vamos lá. Sombra abriu a porta e empurrou essa escrotidão. Vamos repor o segundo ouvinte? Então vamos repor o segundo ouvinte do momento sem parar. Não valeu esse não. Opa! Olha essa trilha aí, hein? Quando eu ouço, eu penso que Guardiões da Galáxia Volume 2 já está nos cinemas. Quero ver todo mundo nas salas, hein? Versão brasileira. Será São Paulo. Alô? Alô? Quem fala? É Luiz. Ô Luiz, tudo bom, meu? Tudo bem. Nunca ligou, né, Luiz? Não, nunca liguei, cara. Se você soubesse a emoção que eu tô aqui agora... Calma, calma. Não, não vai infartar, senão cair não dá, pelo né? Pelo amor de Deus, calma. E adianta, participa primeiro. Não adianta ter banda... Não adianta ter banda cover que o Benja não vai assistir. Não, vai. Né? Não, tem banda cover, não. Sem banda cover. Então tá bom. Não. Ô, meu velho. Fala aí, Dudu. Qual o nome completo? Como é que é? É Luiz Roberto Serralheiro Viana. Quantos anos, Luiz? 37. 3.7 RG hoje. Qual que é um dos sobrenomes dele que ele falou? Serralheiro. Ah, Serralheiro. Ah, entendi. E aí, ah. Serralheiro. Mas e aí? Mas aí não. Quem é que vai, domingo, vai jogar o Corinthians e Ponte? Ponte Preta. Sim. Vai decidir o campeonato. Certo. E quem vai ser o Luiz do jogo? Ah, sensacional. Quem vai ser? Quem vai ser o quem vai ser? Sensacional. Aí salvou. Isso é que eu quero ver. É, agora sim, hein? Nota. 69! 69! Mas é, gente. 69 é bom, recíproco. É. Ferralheiro, ele adora derrubar um tronco. Olha o que você vai falar. Olha aí o que você vai falar. Olha o que você vai falar. Você é burra! Você é burra! Eu te dou esse microfone na tua cara. Você é burra porque eu não falei isso. Você fala assim com as tuas negas. Ó, Aguinaldo, você tá tratando assim. Fala assim com as tuas neguinhas. Aguinaldo. Com as suas bibinhas que você gosta. Aguinaldo, eu não sou não. Você fala com as tuas bibas aí, viu? Eu não sou não. Trouxa. Você tá equivocado. Aguinaldo, vai brigar com o teu bagaço na tua casa. Não, se não. Você não é. Ó, pera aí, ô xixi cruzado, só um minutinho aí, viu? Xixi cruzado. Ô xixi cruzado, fica na miúda aí. Ô velho, qual que é o bairro, hein? Pegou, hein? Da Zona Leste, Vila Matilde. Ah, Vila Matilde, olha lá, Benja. Peraí, Dudu. Vila Matilde é nós, Zona Leste. Vila Matilde? Peraí, Benja. Da Vila Matilde. Eu falei pra ele. O time não precisa nem falar, né? Precisa sim. É galinha, amigo. Pô, Vila Matilde, Zona Leste, só pode ser Coringão, né, mano? Só pode ser, velho. Zona Leste é reduto corintiano. Isso não é paga um pau. Que eu conheço de São Paulino e Palmeirense aí da Vila Matilde. É um monte, são invasores. São pessoas não gratas. Vila Matilde. Ô, amigão. Diga aí, mano. Pra desespero da mídia antes, velho. Domingão, o Corinthians será campeão paulista contra a Ponte. Sim, com certeza. E ô, velho, que sacanagem hoje, hein, mano, que fizeram com o Fagner aí. É, o Cueva começou aí o ato hostil. O Fagner apenas revidou uma agressão covarde, tá certo? Contra um estrangeiro que deveria estar respeitando um cidadão brasileiro aqui dentro de campo. É, e mais uma vez o Corinthians é prejudicado pelo tribunal. Ah, tostil não. Chegou lá pra ele e falou assim: poporopó? É... Aí o cara fica nervoso. Não, se ele tivesse dito poporopó, tava se referindo à irmã dele. Então, amigo, o negócio é o seguinte: o Corinthians ele foi prejudicado mais uma vez aí pelo tribunal, agora da Federação Paulista. E mesmo assim o Corinthians entrará com efeito suspensivo pra que o Fagner possa talvez jogar domingo. Isso é uma vergonha. Um jogo. O cara dá uma joelhada e toma um jogo. Joelhada nada. Ele só revidou uma agressão do Cueva. Estão invertendo tudo. Estão invertendo tudo. Ele revidou uma agressão do Cueva. Já não chega o José Dirceu que vai pra casa. Porra. Fala, amigo. Eu pula, né? Porque o Brasil tá uma vergonha, né? E eu, apesar da brincadeira, eles perguntaram a profissão, né? Mas eu sou professor, viu? Boa, então, boa! Sofredor no Brasil. Dificuldade tremenda. Realmente, cara. Você é um herói, cara. Você tá no Viva Voz? Desculpa, professor, mas você tá no Viva Voz? Não tô no Viva Voz, não, Sombra. Ah, tá, não. Então não... Tô no trânsito aqui. E é professor do quê? Eu sou professor de educação física. Ah, meu colega. Trabalho você é professor de educação física? Sim. Ah, é, Ale? Por formação. É, troca xixi. O Ale também, né? Sim, sim. O Ale isso. também, né? Ô, R, não tô te entendendo, hein, velho? Você da velha guarda aí. Eu que não tô entendendo você. Ah. Hoje, as aulas... Eu lembro na minha época... As aulas de educação física eram extremas... Na minha época. Na minha época, porque eu sou velho, já com 48. Né? Comecei a ter aula de educação física aos 7, 8 anos, 40 anos atrás. Processa teu professor, velho. Não, não, não. Processa teu professor. Ah, juiz! Já deitada agora. Ah, não, aí não. Aí deu deitada, pô. Pô, mas aí, bicho, hoje as aulas... Processo o homem que é causa ganha, velho. Você mostra o que ô, Sombra, fala, vai deixar juizão, o... Fala o meretíssimo, querido. Dá uma olhada no louco. Vai deixar o mano deitar, ele tem mais bomba que o Bataclan, você é louco. Ah, é. Ô, Luiz. Mas a aula de educação física aí, hoje o que é? Dá uma bola pros caras jogar basquete, vôlei, futebol, queimado. É isso? Então, Sombra, hoje mudou bastante. Queimada é o que você dá na noite, Mota. Isso. Ah, mas é assim. Existe uma época aí que trabalhava muito a questão aí dos esportes propriamente dito, né? Mas hoje, uma nova concepção de educação física, né? Para vocês terem ideia, e até vou estender o convite aí, para caso alguém possa, né, participar, que eu já troquei alguns e-mails com o Mano uma vez, e eu até quase entrei no doutorado, né? Eu tenho o mestrado em educação. Eu ia fazer o doutorado na Unicamp e aí eu queria falar no doutorado, defender alguma tese voltada para o futebol, né? É, e o Mota, hein? E troquei até alguns e-mails com o Mano, que eu ia começar a partir de escrever um artigo. Aí o Mano, na época, comentou que, apesar aí da questão do trabalho de vocês aí na rádio, que ele não tinha muito contato com os jogadores, que alguns jogadores... Mentira, ele ramelou isso. Ramelou. Nossa, ramelou, ele não quis te ajudar. Ramelada. Não, pelo contrário. Ele não quis te ajudar, cara. Estrelou, hein, mano? Eu evito mesmo contato com jogadores, amigão, porque aí a gente tem isenção pra poder falar. Concordo. A partir do momento que a gente começa a ter muito contato, proximidade pros caras, aí a gente começa a aliviar também, então eu prefiro me manter distante. Foi isso mesmo que você respondeu no e-mail, né? Aí, ó, tá vendo? Coerente. O que eu até propô aí, porque talvez seja uma coisa bacana se um mano mesmo aí que é da periferia pudesse participar, eu tô na escola que eu trabalho. Da onde, o Benjamin? Da onde? Diga. Essa história de mano na periferia é igual o Benjamin dizer que vai no Café Piu Piu ver o Rush lá. É, tá certo que hoje ele se tornou da elite. Mas é a gourmesada, né? É. Né? Pelo menos é o que vocês dizem aí. É, eu sou, mano, que é correria. Eu tô à frente na escola em qual eu trabalho, é uma escola, não sei se o Ben já conhece, Jardim Iva, na Zona Leste, a escola Miguel Sansiva. Lógico. O Jardim Iva? Lógico. Jardim Iva. Onde é que é o velório? Jardim Iva é Zona Leste. Zona Leste, isso mesmo. Lógico, conheço. E eu estou à frente de um projeto lá com os alunos do terceiro ano do ensino médio, justamente respondendo aí a pergunta do Sombra, essa questão aí do... Se só jogar uma bola lá, infelizmente, Sombra, tem muito professor hoje que só faz isso, literalmente. Não é nem que se pelo menos trabalhasse as quatro modalidades esportivas, que é o basquete, o handebol, o futebol e o vôlei, mas de uma forma correta, beleza. Mas o pessoal hoje, a grande maioria, chega na quadra, joga a bola lá e simplesmente é um rola-corpo. Não faz nada e é um fingimento total. Entendi. Eu costumo dizer que é a teoria vanceteriana, que lembra quando o Vanceta estava no Flamengo, que ele dizia que o Flamengo fingia que pagava e ele fingia que jogava. Hoje, a educação no Brasil, no meu modo de ver, está da seguinte forma. O Estado finge que paga professores, numa grande parcela, aí, uma parte considerada, finge que ensina, e a boa parte dos alunos também finge que aprende. Então é tudo... Uma coisa que... Assim, todo carinha, mundo, né? Metendo um vampeta, não, é isso? É o verbo, eu finge, tu finges, ele agora, finge. É interessante a gente estar tá ouvindo isso de um professor. Vampetou. Né? Ou seja, quem está falando isso, testemunhando isso aqui, é um professor. Ah, não, olha, os caras lá do estádio estão falando. Não, é um professor que está falando isso, né? E que presencia esse tipo de situação, né? Sim, presencio e hoje... infelizmente, tá muito complicada a questão da educação. Acho que, assim, a gente sabe que a questão da valorização do professor, ela é muito ruim mesmo, questão principalmente do salário. Em um país que um juiz tem um auxílio moradia, que é paga até três professores, o auxílio moradia de um juiz é um absurdo. Mas é assim, não é por isso que eu escolhi essa profissão que eu também não vou fazer nada, né? Tá certo. Então, eu já lecionei já durante quase 5 anos no ensino superior na universidade lá em Itaquera, na Unicastelo, e formei bastante gente aí da área de educação física que estão no mercado hoje, e grande parte deles estão atuando e com excelência aí, né? Então, eu falando sobre a questão do projeto, eu estou, junto aos terceiros anos, levando a cada 15 dias na escola que eu trabalho um profissional de uma área diferente, e a ideia é mostrar para a molecada lá que é possível chegar lá, entendeu? Então, já recebemos na escola um juiz de direito, deve estar até escutando o estádio, é o Bruno Costa Rodrigues, é um juiz lá de Campinas, ele também é corintiano. Não, juiz e professor corintiano não dá. É muito para um programa só, hein? Não! Para de mentir, vai. E a gente recebeu já esse juiz, já foi o diretor de escola, que foi um estado de escola. Ele é professor de educação física e hoje ele é diretor da Prefeitura de São Paulo, de uma escola, é o Thiago. Então, queria até ver aí, fazer um convite aí, para caso alguém pudesse participar. O Dodô, aí sei que tem a função de manhã também no outro programa, mas de repente o Mano, se tivesse uma oportunidade de ir lá conversar com a molecada, falar desse trabalho de vocês aí na rádio, essa questão que você também tem na TV, dessa questão do futebol, porque é um problema que eu tenho, não sei, o Ale estava no outro lado, que era na formação ali de jogadores, eu tenho ainda esse problema com muitos alunos, porque eles definem a educação física como sendo somente futebol, eles não veem além disso. Só que o problema é que a gente sabe que nem todos se tornarão jogadores de futebol profissional, né? Então, é o trabalho que a gente está fazendo lá, está dando frutos, né? É plantar uma sementinha a cada dia, um grãozinho de areia, mas que está surtindo efeito, né? Parabéns, viu, velho? Porque ser professor hoje no Brasil, cara, não só no Rio de Janeiro, mas São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, realmente é coisa de herói, cara. É coisa de herói. E se você puder, mano, então fica o convite aí, né, em pleno ar aí. Vamos tentar agilizar assim, mano. Boa, mano. Será uma satisfação, mano. Boa, mano. É ótimo, mano. Falar com a molecada, cara, seria bem bacana, porque... Bora mesmo. É assim, eles têm a visão de que tudo é muito distante. Tem um cara que está no rádio aí, num programa de sucesso, né? Que é o Estádio Escuto há muitos anos, desde a época que eu fazia faculdade aí. Boa. E ver você lá na televisão, de repente, chegando na periferia, dando a cara, vai ser... Da hora, mano. Vai Boa. Ser legal esse... Vamos tentar agilizar assim, parceiro. Oi? É aquele mesmo e-mail seu lá, isso, mano, isso. 97. Isso, pode mandar nesse mesmo. E deixa eu falar aí, vai ter torcida domingão ou não tem mais? Vai, não sabemos ainda. Ainda não abrimos a torcida, não, viu? Puxa vida, nunca consegui, como eu consigo não ter a torcida. Ah, é, mas zica, você, né, conseguiu, mano, falar aí, pô. Vocês aí, fiquei com o coração acelerado. Pô, a satisfação é nossa, irmão. Mas obrigado, viu, cara? Um abraço pra você. Oxi, também, meu. E depois manda um e-mail aí pro Mano, quem sabe o Mano consegue dar um apoio, com certeza. Tá bom? Beleza, ó, satisfação mesmo, abraço a todos. Aí, feliz pra caramba, ganhei, aí comecei o mês de maio aí com o pé direito aí. Boa, Daniel, um abraço. Valeu, Luiz. Vou mandar um abraço aí pra todos os meus ex-alunos da Unicastelo, os alunos da escola Miguel Santígolo. Muito bom. E pedir pro RG mandar um amo ela aí pra minha esposa, o RG. Qual o nome dela? É Lidiane. Como? Lidiane. Lidiane. Lidiane, sempre adiante hoje, hein? Isso. Boa. Valeu, então tá bom, gente. Valeu, cara. Muito bom. Muito obrigado aí e pro Zante aí, mano. Desculpa aí, que o Ringão é campeão. Desculpa antes. É tudo nosso, velho. O Zante é que se lixe. Tudo nosso, quarta força, vai ser o primeiro, hein? Boa, daquele jeito, mano. Valeu então, mano. Eu te mando um e-mail lá, a gente volta a se falar. Aí, garoto. Fechado, irmão. Tamo junto. Falou, galera. Valeu, abraço. Cara. Valeu. Sucesso aí. Boa. Participação do Luiz, o segundo ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar que agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Para que nós estamos dando aqui um reboot na máquina aqui do telefone aqui. Só lembrando que começou Tucumã e Penharol, né? Estamos aqui assistindo, né? E aí, Prete, começou? É um jogo bem horrível, né? Todo mundo furando bola pro lado, pro outro, né, Ale? Tá bem Penharol vai bater em quem nesse jogo aí? Quem é você pra falar que alguém é horrível? Deu uma deitada que agora. Isso. Olha aqui, mano, ó. Boa noite, né? Benja. Ô, Benja. Boa noite, né? Eu, quando era criança, comia toda hora, né? Porque minha mãe dizia que cara feio é fome. Nossa, é muito escroto. Olha, vou te falar. É muito escroto, Rui. Vamos lá, vamos colocar mais ouvintes no ar? Bora. Vamos. Terceiro abraço, ouvinte preço. Do Momento Sem Parar, toca as Drubal. Aí, ó. Sabe esse som? Quando se ouve, você lembra que os heróis do cassete da Marvel já estão salvando a galáxia? Porque já chegaram, hein, aos cinemas de todo o Brasil. Sabe do que eu tô falando? Sim, os Guardiões da Galáxia, Dodô. Opa. Salve. Já foi. Toma na cara, safada. Assim que você gosta. Salve a República Tcheca. Alô. Assim que você gosta. Caiu também. Eita. Aparecendo o Palmeiras, né? Palmeiras, ô trouxa. Ah, quantos anos? Lava tua boca pra falar do Palmeiras aí, ô Mané. Aí a terceira vez seguida seu é o Vasco. Seu trouxa. Alô. Quem fala? Olá. É Rodrigo. Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Beleza. Rodrigo do quê? Rodrigo Berlini. Quantos anos? Nome de capitão. 32. 3.2. Ah, você tá falando assim. De vez em quando eu passo naquela avenida lá. Qual avenida? É, Luiz Carlos Bellini. Ah, sensacional! Muito bom, é. Porra, é bom! É ótimo! 9.7! Por que não foi 10? Mas tem, existe, não existe a avenida? Tem. Eu tenho pressão, viu? Que isso? Ô, juiz! Ô, juiz! Oh, e qual que é o bairro, hein? Jardim Taquaral. Mas pera só um minuto, qual que é o teu nome completo? Rodrigo Berlini Alves Costa. Já ligou, né? Não, primeira vez. E aí, qual que é o bairro que você mora? Taquaral? Jardim Taquaral. Jardim Taquaral. Porque Taquaral é um bairro. E Jardim é outro. Jardim Taquaral é outro bairro. Ah, então aí que tá. Então, E no Taquaral, você sabe que tem Taquara, né, Benjamin? Ah, você sabe, né? Que piada horrível, nossa, amigo. Que piada horrível. Não é piada. Eu quero saber se você sabe que é Taquara. Se você já viu na sua vida, Taquara. Taquara rachada. A Taquara rachada, né? Bom, eu posso falar? Pode. Estamos esperando. É na Zona Sul. Isso aí mesmo. Então, tá perto bom. Ali de Interlagos da Sargento Geraldo Santana. É, nessa rua mesmo. Ah, ele mora na rua. É, inclusive, lá tem um extra. Exclusive. Tem um extra. Olha só o Sargento Taquaral aí. Mas tem quase todos os lugares. Né? Jardim Taquaral. Jardim Taquaral. Olha, calma. Uma mão vai no bolso. Olha. Ô, velho. Do Dodô? E o time? Tricolor Paulista. Aê, rapaz, tricolor Paulista. Agora, o carro do Tricolor. Que isso? Epa! Aí, seu animal. Aí pegou pesado, hein? Ô, faz peta. Eu tô montado já. Ô, faz peta. Tá brincando, velho. Tá brincando com o Marcelo. Eu só queria fazer uma pergunta antes pro Mota. Ô, Mota, se tivesse o Vampeta e o deputado no penhasco, tem que salvar. Já fez essa pergunta. E você não respondeu. Ah, ele pegava o Vampeta ainda. Ah, mano, eu pulava os dois, velho. Não, você tem que salvar. Ninguém. Um tem que salvar. Não pipoca, mas não. Um tem que salvar, pô. Isso é muito sem graça. Vai, salva um. É impossível. Salva um. Deputado tá salvo. É dois trash, velho. Já que você tá com essa cor de camisa, vai brincar de baleia azul lá. Vai, vou brincar com você primeiro. Primeira tarefa, dá sumiço em você. Seu trouxa. Pra que ser agressivo assim? Calma. Pra que ser agressivo assim? Pra que ficar com essa coisa aí, velho? Ô, amigão, ô, Rodrigo. Oi. Aí, o carro do tricolor tá na oficina lá. Os mecânicos tentando dar um jeito. O que precisa melhorar nesse carro? A lateral direita, a zaga de São Paulo tá muito ruim. Ué, a lateral direita? Tem um amigo meu que falou que era o Carlos Alberto Torres argentino. O Bufarini. Isso! O Bufarini não tá bem, mas ele é bom jogador, mano. Quem tá bem no São Paulo, velho? Ô, Impresso, há quanto tempo que o Carlos Alberto Torres argentino... Uma fase ruim há 3 anos, boca, né? Boca. Acontece, né, mano? Com todo jogador. Quem nunca, né? É o lateral KY. Por que KY? Porque só usa pra não passar aperto. Cara de espirro, sabe? Às vezes improvisa, né, velho? Só usa pra quê, né? Pra não passar aperto. Diga, Rodrigo. Ô, mano, escuto vocês todo dia, tá? Vocês são uns caras bem inteligentes. Me fala uma coisa. Obrigado. O ex-campeão, campeão 2001, não é? Da Mundial, certo? Não, o Corinthians foi campeão em 2000 e 2012. Então, em 2000, tá? É. Quem foi campeão da Libertadores em 2000? Peraí, o que você quer dizer com isso? Hã? O que você quer dizer com isso? Tá começando a preparar o terreno pra deitar. 2000 foi o Boca. A questão é a seguinte. Foi o Boca, o campeão foi o Boca. Roubado. Mas peraí. Ele vai deitar agora, hein? Pra ser campeão mundial, tem que participar de qual campeonato? Depende. Por exemplo, a FIFA, ela organiza, eu vou te responder, a FIFA, ela organiza as competições dela e o campeão, tá certo, do continente ali, no caso aí, o campeão do país sede, você pega lá, por exemplo, no Japão, o campeão japonês, ele participa independentemente de ganhar a Copa da Ásia. Japão! No Brasil, quando foi realizado o Mundial aqui, escolheram o Corinthians por ter sido campeão brasileiro também pra poder representar o país, tá certo? O Corinthians pegou a vaga do país sede. Explicou muito aqui, é bobagem. Se você parar pra analisar, ô cidadão, o Brasil, pra disputa da Copa de 2014, ele não disputou as eliminatórias da Copa. A França, em 98, ela ganhou, inclusive, a Copa do Mundo sem disputar as eliminatórias. Então, pra você que talvez aí não tenha o conhecimento, eu vou te falar. A FIFA, quando ela organiza uma competição, o país sede já tem uma vaga do time assegurada, independente de vencer a competição continental. Copa do Mundo ou tem não, sempre, isso aí só teve uma vez só, essa mentira aí. Mas pelo contrário, sua burra, então entra no site da FIFA. Aí, mano. Pra que existe Libertadores, então? Cartão amarelo pra você aí. Cartão injusto, porque o negócio é o seguinte, eu fui obrigado a dar uma solada nessa velha, porque muitas vezes ela só aprende assim. A vovó é tão querida. Por você. É o uruguaio do estádio, é só pra violência. Ela é palmeirense, mas a gente gosta da vovó do mesmo jeito. Tudo com o irmão. Mas a situação mesmo do país sede, por mais que você tenha tentado diminuir a conquista do Corinthians, basta entrar no site da FIFA, entra lá, ó, saque@fifa.com. Ou então, zeblatter@hotmail.com. Reclama pro cara, velhão. Todos campeão mundial participam de Libertadores. Por que o Corinthians não? O Corinthians, ele foi junto com outros países, por exemplo, você pega o time que eliminou o Atlético Mineiro. Você lembra o time que eliminou o Atlético Mineiro? O Mazembe? O Mazembe ganhou o quê pra estar lá? Responda. Não foi campeão de nada. O time japonês aí que quase ganha do Real Madrid na final, se não fosse um erro da arbitragem não expulsar o Sérgio Ramos, ele também estava segurado na competição sem ter vencido a Copa da Ásia. O senhor foi infeliz na sua colocação e equivocado. Mas todos participaram de uma pré, né? Agora o Corinthians foi convocado. Não, pré não, você não entendeu, cidadão. O Brasil ali, tá certo? Ele usou o Campeonato Brasileiro para qualificar o seu time como país sede, tá certo? No caso, o Corinthians, ele venceu 98 e 99. Aí você escolhe o ano que você quer incluir o Corinthians. Quem deveria ter entrado no lugar do Vasco naquele Mundial foi o próprio Palmeiras. Eu não vou perder tempo com você, não, velho. Você Rodrigo, liga pra falar do Corinthians, Rodrigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Foi limado do programa, ó. Não agradou. Não, mas fez bem, sobrou, fez bem, limou o cara, isso mesmo. Não, é que nós temos aqui um timing aqui, né? Foi limado. Não, fita não sobra. Obrigado pela audiência, espero que o mano tenha esclarecido suas dúvidas aí. Tá bom? Bambi. Valeu! Falou, obrigado, falou, tchau. Valeu, tchau, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência e que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes e shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita do conforto? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Se inclusive pode achar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo! Há quanto tempo? Voltou! Burca. Ele voltou! O boêmio voltou! Novamente, Nelson Gonçalves. Ah, Lê sabe, Lê curtiu o programa. É? Acho que ele sabe. Falar nesses pianos assim, eu lembro de programa de stand-up, de entrevistas, talk show, etc. Talk show. E tal. Vai começar um novo agora. Todos têm banda, Bial, todos, né? É tudo igual. Com o Bial. O Bial vai tudo igual. Agora, até o Bial também tem banda. Agora o Bial vai entrevistar o Jô. Vai ser engraçado isso. Né? É? Deve ser, né? Ah, duvido, hein? Será que não vai? O Jô tá na Globo ainda. Tá. Tem contrato. É, um ano, né? Ele vai ficar lá recebendo na Globo. Mas se abriu pro Silvio. O melhor desse programa é o da Tata Werneck. Sensacional. Eu gosto também. Lady Night. Sensacional. Aí a guria. Fala muito rápido. Guria entra correndo na delegacia, né, Dodô? A guria? É, uma guria. Desesperada, né? Apavorada. Certo. E o doutor tava lá, né? Tranquilo, sossegado. Certo. Delegacia lá em Santa Isabel, né? Não tem movimento nenhum, aquela coisa toda. Certo. É, doutor, meu marido. Aí eu, mas o que aconteceu, delegado? O que houve? O que aconteceu, minha senhora? Ah. Meu marido, ele saiu de manhã pra comprar um filé mignon e até agora não voltou. O que eu faço? Pô, sei lá, faz um espaguete. Ah, sensacional! Muito boa! Sensacional! Muito boa! Cara, essa piada, EG, merece um prêmio. Um prêmio! Meu, acabou já! Ó, o Benjamin! O Benjamin tá morrendo de rir ali no canto! Olha só! Benjamin deve estar entretido a casqueta, velho! Benjamin, ele não ligou muito pra sua piada, não, aí. Tem mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, eu sou Alen. Sou Alen. Me chama de Guerreiro Jedi? E vamos ali no banheiro fazer uma guerrinha de sabre de luz. Aí, rapaziada, isso é 97. Aqui é o Vício, São Paulinho, da Zona Leste. Um abraço a todos aí, valeu. Você surpreendeu o país ali com essa declaração que você é gay. Não é gay, não é gay, não. Como não é? Não, é muita segurança. O Mota falou que isso é código. É muita segurança isso. É. Uhum. Foi brincar de sabre de mijo. Segurança, tão segurando. Sabre de mijo, tão segura aqui. Vamos lá, mais mensagens aqui. Boa noite aí, galera do Estádio 97. Eu sou o Thiago São Paulino da Vila Formosa. Mano, é da hora ver corintiano fazendo conta. Ô, bando de animal, hein, mano? Hoje R$1.000 dividido por 12 vai dar mais de 100 conto. Ô, animal, volta pra escola. Deitou? Eu tentei salvar o mano, mas já era tarde, velho. E olha que essa escola saiu muita personalidade. Essa escola que é feita do tal do Paulo Egídio. Não, mas nada pior do que o Roger, hein, velho. Ali imbatível. O Roger vai ser sensacional. Eu falei pro Roger, vai ser sensacional. Outro dia o mano tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, velho. Eu tava aqui arrumando uma pá de problema aí. Outro dia resolvendo umas pistas aqui. O mano falando, que o Paulo Egídio, onde estudei, que não sei o que. Ah, meu, rainha da Inglaterra. Tony Ramos. Bem, todo mundo, uma galera. Mas o meu irmão era o CDF da escola. Eu falei, Marcão, verdade que você era o melhor aluno da escola? Ele falou assim, ó, Sombra, lá não era muito difícil. Meu irmão não estudou lá. Meu irmão com aquela cara de boneca lá e não estudou lá, não. Matemática a gente já viu que não tinha lá. Escola? Não tinha. Escola na Vila Maria. O resto figuração. Não, ali o cara não sabia a tabuada dos 5, hein? Aí é trash, hein, mano. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera da Estádio 97. Dá isso. Aqui quem fala é o Renato, palmeirense da Moca. Ô, Dodô. Oi. Se o Peñarol ganhar hoje, já nos classifica para a próxima fase da Libertadores. Sim. O que você acha do Palmeiras retribuí-los com uma derrota lá na Bolívia, já desclassificar esse time covarde do caramba? Eu não penso nunca em perder um jogo. Eu jamais vou pensar isso. Eu quero que o Palmeiras ganhe todos. E vou dizer mais, gostaria muito de pegar o Peñarol de novo pra arrancar ele a cabeça desse time de babaca, de trouxa. A melhor vingança porque é essa, seguinte, é ganhar de novo. A volta é aqui, filho. Domênico, porque a gente nervoso. Vai lá e volta pra cá. Vai, Ale, nervoso não. Agora. Nervoso Catso. Qualquer time brasileiro deveria se unir ao Palmeiras. Eu sou mais o fair play. Eu devolvo um tapa com uma flor. Estão falando, Mota tem mas a bola. Não é possível. Depois que você assumiu. Mas vale. É diferente, porra. Só pra deixar claro que é diferente do Mota, ele devolve o tapa com o botão. Aí é outra história. Ah, mas o Ale. Gosta do cabo, o Ale, tá difícil, Ale. Porra, velho. Tu gosta de um cara? Você é um cara que tomba, você tomba latinha, velho. Eu sou Rodrigo Caiano, eu sou uma nova fase. Dou a outra face. Mais mensagens. Ô galera do Estádio 97, que é o Adriano Jardim Princesa. Quero falar com o Mano, com o Benja aí, que está nos bastidores do futebol. O motivo de um jogador que joga aqui no futebol brasileiro não ser levado para disputar a bola de ouro da FIFA. Porque hoje o Rodriguinho, com certeza, disputaria fácil com o Cristiano Ronaldo e talvez o Neymar. Cadê o momento, talvez o Neymar. Mas eu acho que o Rodriguinho e o Cristiano Ronaldo estão à frente dos demais. Cadê o momento, por que isso não acontece. Valeu, galera. Ele não deixa de ter razão. O cara botou na mesma frase. O Rodriguinho hoje, Alexandre, ele é o melhor jogador do futebol paulista. E isso colocando aí Dudu, Lucas Prato. Cadê o momento pro Varrão? Você tá pode louco? Pôr qualquer um do lado do Rodriguinho que não sai na foto, velho. Não sai na foto, você tá maluco. Não sai na foto, velho. Doa quem doer. Nossa, você tá maluco. É fato, gente. O Ale fez um joinha fora do ar, mano. Olha lá, o Ale. Joinha, vamos fazer pra você falando agora de Guardiões da Galáxia, mano. Opa, é isso aí. Ó, galera, olha só que do cacete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas, em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, hein? Mais sem noção que você. Com certeza. Sabe quem são? Eles são os Guardiões da Galáxia. É isso mesmo, Sombra. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, hein? Hoje já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Já podemos conferir também os comentários sinceros que o Drax vai fazer e também as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Ah, moleque, sem contar que a trilha sonora está incrível. É do cassete mesmo, se liga só. Ó. Ó. Então não percam, rapaziada. Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. Eu vou aproveitar e vou traçar um paralelo aqui com a galera do Estádio 97, porque nós somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. Você tem aqui, ó, o Domênico Gato. É como se fosse o Senhor das Estrelas. Obrigado, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. Você pega aqui, ó, o Sombra, é como se fosse o Rock do filme. Ele é baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Enquanto o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra o RG número 2. Tamo junto, mano. É, RG número 2, cirúrgico como sempre. E o Motinha? Ah, o Motinha é a nossa Gamorra. Ah, porque é a mina da galera aqui, a mina do Estádio 97. Já eu me pareço com o Drax, o cara muito forte que fala o que vem na cabeça. É isso aí, RG. Por isso, nós somos mais que uma equipe. Somos uma família! Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. Boa! É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97, que também tem oferecimento do Extra. E olha, amanhã tem mais uma rodada de futebol, então já começa o aquecimento com as ofertas do Extra Gol. E para reunir os amigos e comemorar os gols com uma Budweiser na mão e a bandeira na outra. No Extra Gol, não tem essa de jogar na retranca, tocar de lado ou ficar fazendo cera. Aqui, a gente joga no ataque do time da economia. Então pode vir que no Extra você vai se preparar para a rodada da semana com a geladeira cheia e sem ficar com o bolso vazio. Agora, para torcer com o coração, tem que ter os seus melhores amigos reunidos em muita Budweiser para torcer. Por isso, o Extra tem as melhores opções de cervejas, aquelas que você não abre mão de jeito nenhum. E tem várias cervejas especiais também. Mas não tem jogo ruim, é só alegria e muita economia. Extra Gol é bola na rede, Budweiser na geladeira. Você merece Extra Economia, torcida brasileira, você merece Extra Gol. Mas beba com moderação, Chuck. É isso aí. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Olá, eu sou Alê e quero fazer o sushi cruzado com você. Sushi douradinho, sushi quentinho, sushi que te deixa todo molhadinho. Água mole, pipi duro, tanto bate e bate, isso, bate, bate, isso, bate mais, isso, bate gostoso, bate, isso, Alexandre. Fez um decreto. Depois que o Alexandre assumiu, olha só. Palmas pro Alexandre que assumiu, boa, Ale. Boa, Ale, é nóis. Ale, como foi a repercussão lá na ESPN? Falta de aviso, não sabe ainda. Personalidade, sabe, né? Isso é uma personalidade. Falta de aviso, não foi? Quantos anos você precisa, quantos anos? Convicção, 43. Então, é personalidade. 43 anos você sai do armário? Não é. O Mota que te ajudou? Não tem nada a ver isso aí. Como não? O primeiro que a dona Fifi aí... Quem revelou, mano, foi o Mano. Você, o Mano sabe, é que revelou. Os caras fazem com cagueta na cadeia, né? Os caras, você já sabe disso aí. É. Ah, mas é, olha, essa ramelada aí você não podia passar impune, não, velho. Na boa. O Mano que revelou. E outra coisa, o Rudy também, ele deu uma, sabe, deu uma tremida na hora. Isso aí que complicou. Porque podia ser uma coisa mais natural. Hesitou? Não vem jogar pro meu lado, ele não. Ele ficou com a dúvida, sabe? Não vem jogar pro meu lado, que quem gosta de fazer xixi cruzado é você, não sou eu. Mas eu tenho, amiga, garanto, tá certo ou não? A dona Encrenca já tá sabendo dessa história? Nossa, tomara que não, né? É melhor evitar, né? É, tá bom. Não ter confusão. Mais mensagens. Oi, boa noite. Mariana, de Fernando Vasconcelos. Aproveitando que o Estranho no Ninho é o vencedor da promoção, eu queria fazer uma pergunta. Já que o Bar, ele vai estar fora por causa da viagem, o GPS do Benjamin, ele vai estar fora do ar? Esses dias que o Bar não vai estar... Nossa! Tá, gente! Com certeza. Deixa maior deitado. Agora foi deitou legal, hein? O Bar é uma pessoa agora que eu prezo muito, mas de GPS, eu não preciso dele pra nada. Benjamin. Nossa! Eu preciso, Bar. Foi bem a guri, hein? Ingratidão, hein? É que por coincidência, quando o período que eu vou até indo pra Barcelona, é o período que eu tenho um negócio pra fazer em Guaratinguetá. Então, o pior é que você vai estar na mão do Mota. Vamos lá, é isso que eu tô vendo. É louco. Última mensagem. Cair no penhasco. Boa tarde, galera do Estádio 97, aqui o Lulu de Santo André. Ô, mano, no calendário chinês já estamos no ano 4.951. Será que ele já sabe se o Palmeiras tem um Mundial ou não? Acho que ainda não. Tudo de bom. Tudo de bom, obrigado. Tá deitada no Dudu. Não é deitar. É que ele, às vezes, tem alguns casos que não conseguem procurar. Foi o William Bonner aí. Ô, Ale, você, por exemplo, é um cara culto, né? Então, se você, por exemplo, vai no computador, você digita Google e põe lá... Bom, o Mundial de 51, você vai ver quem é. Mas você põe em Google ou no site da FIFA? Deixa eu agradecer a presença do ganhador aqui. Da viagem para Barcelona. Né, o Diogo. Parabéns, viu, Diogo? Boa, Diogo. Obrigado, gente. Valeu aí pela recepção. Vocês são sensacionais, velho. Só mandar um abraço aí, Sombra. Você tá contando fora do ar, impressionante. A convicção que você tinha. Cara, e eu vou falar outra coisa, hein? Futuro campeão mundial 2017 é o Verdão, hein? Boa, velhinho. Ele conhece tudo, velho. É visionário. Visionário. Só mandar um abraço pro meu pai, Jairo Flores, Nadir, Jonas Flores, Victor Flores, Thiago, minha noiva Carolina, que vai pra Barcelona comigo, com o Bar, Cris. Pessoal lá da Toyota, principalmente pro Chassis Group lá. Vocês vão em dois, vão voltar em três, né? Ou quatro, né? Ou quatro, hein? Que nem tudo são flores. Valeu, gente. Obrigado, Estádio 97. Valeu. Alô, fera. Boa viagem. Obrigado. Obrigado. O estádio, mano, volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Beba com moderação. O Vitor Montanaro é o ganhador da camiseta do estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Tchau. Reforma agrária e emprego. Está começando o programa do partido que mais cresce no Brasil. Começa aqui o programa do Solidariedade. Deputado Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Boa noite. Hoje o nosso partido Solidariedade quer falar com você sobre a reforma da Previdência. A Previdência precisa ser reformada? Nós achamos que sim, pois há muitos privilégios e acreditamos que a reforma é necessária. Mas defendemos que ela seja justa e igual para todos. Com as regras atuais, para se aposentar, um homem precisa ter contribuído com o INSS durante 35 anos. Para mulheres, a norma é 30 anos. O governo federal quer mudar essa regra. Até que 287 diz que os brasileiros só vão poder se aposentar com a idade mínima de 65 anos. E isso vale para homens e mulheres. Atualmente, um brasileiro que está com 45 anos e começou a trabalhar com 16 anos, poderia se aposentar em 2023. Mas com a reforma do governo, este trabalhador poderá se aposentar somente em 2037, quando tiver 65 anos. Isso não é justo. Paulinho, qual a principal luta do Solidariedade na reforma da Previdência? Dona Ana, o governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para homens e 58 anos para as mulheres. Deputado Federal Áureo Lídio, Rio de Janeiro. Como líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, defendo projetos que ajudam a aquecer a economia. Nossa proposta alternativa para a reforma da Previdência está obtendo grande aceitação, porque não sacrifica os trabalhadores e ajuda a resolver um problema que se arrasta anos sem solução. Mudanças sim, mas com justiça social. É esse o Brasil que queremos. Deputado Federal Laudívio Carvalho, Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, o Solidariedade não aceita que o trabalhador perca direitos. A nossa proposta é muito melhor do que a feita pelo governo federal para a Previdência. Os deputados já reconhecem que a fórmula de transição da PEC 287 é muito dura e que a nossa alternativa é mais justa e gradual. Esse é o caminho. Deputado Fernando Francischini, Paraná. A conta de um governo bandido e incompetente chegou. 12 milhões de desempregados, país falido. E eles ainda dizem que a culpa é da Lava Jato. Sabe quem vai pagar essa conta? Nós, brasileiros, com nossa aposentadoria e nossos impostos. 65 anos de idade mínima para aposentar é desproporcional à expectativa de vida dos brasileiros. Queremos apertar o cinto das contas do governo, começando pelos políticos, mas não às custas do trabalhador brasileiro. Deputado Federal Genesias Noronha, Ceará. A reforma da Previdência é necessária. O sistema de aposentadorias não vai conseguir atender a todos nos próximos anos. É preciso cortar privilégios e criarmos um modelo moderno, justo para o empregado, o empregador e o governo. Solidariedade propõe exatamente isso. Igualdade e equilíbrio para todos na Previdência. Deputado Federal Major Olímpio, São Paulo. Os profissionais que exercem atividades perigosas, como os policiais, agentes prisionais e socioeducativos, guardas municipais, merecem tratamento digno na reforma da Previdência. Não se trata de privilégio, mas de justiça. Precisamos modernizar o sistema de aposentadorias, mas para melhor. Nosso país não quer e não pode mais andar para trás. Reaja, Brasil. João Inocentini, secretário-geral do Solidariedade. O governo quer acabar com o direito do trabalhador de se aposentar com dignidade. A proposta alternativa do deputado Paulinho da Força garante nosso direito e faz uma reforma mais justa. Essa é a nossa proposta. Deputado Federal Augusto Carvalho, Distrito Federal. A proposta de reforma da Previdência feita pelo Solidariedade foi fundamental para a Câmara dos Deputados aprofundar o debate. A PEC do governo ganhou um contraponto equilibrado e justo. O atual sistema de aposentadorias não se sustenta, mas sacrificar os trabalhadores não é a saída. É possível vencer essa luta. Este é um momento muito importante para a história do Brasil e para todos nós. A reforma da Previdência vai afetar a sua vida e a vida da sua família. Nós estamos lutando diariamente contra isso e queremos a sua ajuda e o seu apoio. Participe dessa luta ao lado do Solidariedade. Com Solidariedade a gente move o Brasil. O Solidariedade já se faz presente em todos os estados e possui diretórios em 3.225 municípios brasileiros. Fomos o partido que mais cresceu na última eleição. Elegemos 64 prefeitos, 142 vice-prefeitos e 1.441 vereadores em cidades de todas as regiões do país. Com propostas em benefício de quem mais necessita, o povo trabalhador. Deputado Federal Áureo Lídio, Rio de Janeiro. O Solidariedade é o partido que mais cresce no Brasil, porque tem sido coerente com seus princípios. Nossos deputados trabalham para atender as demandas da sociedade, lutando pelo crescimento econômico e no combate à crise social. Dê sua contribuição para um Brasil mais justo. Mande suas ideias e iniciativas pelas nossas redes sociais. Queremos ouvir você. Deputado Federal Augusto Coutinho, Pernambuco. Solidariedade é um partido novo, partido que mais cresce no Brasil. Com seu voto, hoje há vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e federais que trabalham sob nossa bandeira. Lutamos por justiça social, geração de empregos e distribuição de renda. Venha pro Solidariedade, cresça com a gente. Uma das maiores forças do nosso país está nos campos. Mas nos últimos anos, os trabalhadores rurais recebiam cada vez menos apoio e incentivo do governo. Felizmente, isso ficou para trás. Agora é hora de olhar para o futuro e o Solidariedade está liderando esse trabalho de recuperar o orgulho e a força do homem do campo. Deputado Federal Zé Silva, Minas Gerais. O Solidariedade cuida cada vez mais dos agricultores e agricultoras familiares, das famílias assentadas na reforma agrária, do Banco da Terra, do crédito fundiário e principalmente da juventude rural. Pois temos convicção de que com mais assistência técnica, mais e melhores políticas de crédito, comercialização e regularização fundiária, a agricultura familiar, que garante 7 em cada 10 empregos no campo, 38% do valor bruto da produção e 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, vai nos ajudar a transformar o Brasil. Vamos juntos com a agricultura familiar e a extensão rural mudar o Brasil. Deputado Federal Vladimir Costa, Pará. O Solidariedade apoia a agricultura familiar. É um sistema que sempre deu certo no Brasil porque nasceu entre os pequenos agricultores. Produz muito e bem. Merece o incentivo do governo. A fixação das famílias no campo interessa a toda a sociedade. Legalizar a tua terra é uma obrigação nossa, um direito seu. Solidariedade Mulher. Eunice Cabral, Secretaria Nacional do Solidariedade Mulher. Como Secretária Nacional da Mulher do Solidariedade, tenho aqui um chamado. Participe da política. Nós somos um partido novo e esse espaço está aberto para você, mulher. Acompanhe os fatos, debata, faça a sua militância. O Brasil só vai melhorar, de verdade, quando mais mulheres participarem da política. Deputada Estadual Aderlane Noronha, o Ceará. Mulher na política combina sim, mas a mulher tem que querer participar e o partido tem que abrir espaço. No Solidariedade, o campo estará aberto para que nós, mulheres, mostremos o nosso valor. Venha com a gente, participe dessa luta, você será muito bem-vinda. Márcia Bittar, presidente estadual do Solidariedade Acre. Estou há pouco tempo no Solidariedade, mas o suficiente para notar que aqui nós, mulheres, temos voz ativa. E agora que meu trabalho vai começar de verdade, fico ainda mais motivada, porque sei que as mulheres do Brasil inteiro estarão ao meu lado nessa luta. Venha para o Solidariedade. Elza Costa, vice-presidente da Secretaria da Mulher. O Solidariedade defende o empoderamento das mulheres. Neste momento, lutamos pela diferenciação das mulheres na reforma da Previdência. Queremos uma aposentadoria antes dos homens, aos 58 anos de idade. Por mais espaço para as trabalhadoras, junte-se a nós. Deputado Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O governo Dilma colocou o país na maior crise econômica da história e fez milhões de trabalhadores perderem emprego. Hoje o país começa a sair dessa crise. A inflação está baixando e o investimento estrangeiro voltando. Com o esforço de todos, o Brasil voltará a crescer e gerar emprego. Luciano Araújo, tesoureiro nacional do Solidariedade. O Brasil tem sim condições de superar a crise econômica. O foco do Solidariedade é apoiar o incentivo à produção e a geração de empregos. Nosso partido tem raízes entre os trabalhadores. Entendemos que a busca pela justiça social passa pelo resgate dos milhões de empregos perdidos. Deputado Federal Carlos Manato, Espírito Santo. A crise social que o Brasil atravessa tem uma solução primeiro, criar empregos. Nossa atuação no Solidariedade é voltada para o estímulo e crescimento da economia. Os altos índices do desemprego mostram que a missão não é fácil, mas tem que ser cumprida. Trabalho para todos é o nosso compromisso. Deputado Federal Lucas Vergílio, Goiás. Não podemos aceitar um país com quase 3 milhões de desempregados. Entramos na maior recessão econômica da história do Brasil. Temos que trabalhar em ações que gerem emprego, renda e tragam investimento de volta ao nosso país. Estas são as prioridades do Solidariedade. Deputado Paulinho da Força. Hoje você conheceu um pouco mais do Solidariedade. O partido faz propostas e procura encontrar sempre a melhor solução para cada problema. Lutamos por um Brasil melhor para todos. Para saber mais sobre o nosso partido, acesse nossas redes sociais. Venha com a gente. Solidariedade, a gente manda o Brasil. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Tiesto, Hardwell, Robin Schultz, Martin Garrix, os melhores do mundo estão aqui. Energia 97 FM. A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você Dance Electro Hits, uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs, a nova

I just might get to when it comes to house every week.